o Palmeiras vai subir a piada. E com o Santos o ar. Ah, isso aí não vale, hein? Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra. O show é com vocês. Au, au, au. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também no oferecimento de BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Extra, você merece extra economia. Também no oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E realize já a sua conquista, Jardim Amaralina. Esses são os nossos anunciantes aqui no Estádio 97, na Energia. Boa tarde, pessoal. Beleza aí, galera? Fala, Sombra. Boa tarde. Opa! Boa. Beleza? O melhor é o Alê se imitando. Faz olá, ela. Olá, eu sou Alê. Vem O Alê se imita. Mas não tão bem quanto o não, Rudy, não. Né? Por isso que esse cara é esse monstro. Não, não. Hein? Esse cara é esse monstro que ele é, olá. Porque olha a humildade sou dele. Alê. Vem com bonde. Azaio sem braço. É, eu quero dizer que hoje eu tô mais sorridente do que Batata Smile. Puta, que merda. Vem no bom. Que isso. Ah, é. Vamos às manchetes do Estádio 97. E aí, seu Bento? Beleza, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, seu Bento. Vamos começar com o Palmeiras aqui. Que opa, nós. Um negócio, hein? Com os campeão. Fala do campeão aí. Ó, de quem é essa frase? Palmeiras vai jogar a Série B. Só no que era legal, né? Um tempinho, trouxa. É, agora, ô, trouxa, isso faz parte do passado. Ô, Domênico. Acabou, nunca mais isso aí. Domênico. Ó, nunca diga nunca. Nunca de, mais. De quem é essa frase? Qual a frase? Minha família está de malas prontas. Tô com o Estadão aberto. É. Estou lendo agora. Frase do Borja. Aí não fala assim Borja. Que eu vou ficar toda louca. Borja. E é mala que vai, hein? Porque são 11 irmãos. É o MC Catra lá. É, é o Catra da Colômbia. Começou tudo cara de novo? Viria com todos os irmãos? Sim. Ah, o problema é dele. Por que viria? Tá gorando? Caramba! Tá gorando? E vai não. Fazer time aí, de vi. Fora no coletivo? Tem time de fora que agora que é o dele. É, 10 minutos ou 2 gols. Quer dizer, o cara vai trazer 11 Gil Cebola pra vida dele. Mas, gente, aqui. Se o cara vai ganhar. Exatamente. Se o cara vai, Gil Cebola vai ganhar Neymar, aqui, né? Que estão dizendo que ele vai, em comparação ao que ele ganha lá, ele pode trazer a Colômbia inteira. A Colômbia inteira. Aí qual que é a matéria, o Domingo? Não, isso aí. O Borges Malas mas e aí, Dodô? Começou tudo de novo, então? Quem? Ele ali. Na verdade, o Palmeiras tinha desistido, mas sim. Como a proposta da China não chegou pra ele. Aí os caras mudaram. Aí os caras ligaram pro Palmeiras. Ô, oh, tá de pé aquela proposta? É melhor um, né? Olha, tá Domênico, a informação agora... que eu obtive é que a proposta da China chegou, ele não quis mas ir. O jogador não quis ir. É. O jogador falou: não vou. E o Atlético Nacional vendo que tá com o mico na mão. Ou fica lá com o jogador insatisfeito e perde a chance de fazer dinheiro. Exato. Ou faz o que tá fazendo com o Palmeiras agora. Aí tá na cara que vai ficar aquele puxa daqui, cede de lá. Atlético Nacional e Palmeiras. Mas o jogador é fato como que vai jogar falou, no Palmeiras. O Boga tá mostrando a binoleta. Mostrou a bicoleta. A bicoleta. Baixou ao sim e mostrou a bicoleta, mano. Fácil. É, você tenta... Você tem, a janela na Europa fechou, não é isso? Sim. Olá, só tem a da China agora. E aí você tenta uma Gisele Bündchen, por exemplo. É. Sim. Aí você vai, manda um coraçãozinho, manda um sorrisinho, manda aquela carinha com um beijo. Você vê que passou uma semana, duas, três, ela não te deu moral. Vai na Regina Casé, pô. É mesmo, é. Gosta de quem gosta de você. É tá verdade. Chamando o Palmeiras de Regina Casé? Não, não é. Aí, ó, a Regina Casé, ela é da ai, Globo, né? Que é uma bobo. Global. É Borja? É Borja. Borja. É Boga. Quer dizer Borja. Borja. Oh, e outra... Quer dizer, começou o filme O Gato de Borja? É. Que saudades! Boa. Boa. E olha, o Guerra foi inscrito, apareceu no BID. Tá no BID. No BID. Pode jogar. Pode né? Jogar no final de semana aí. Esse BID. Acho que ele vai jogar, porque. O Xexê machucou. O Xexê machucou, é capaz dele já. Ou a perna, né? O cão dele machucou. Já tá jogando. Joga muito esse Tchê, hein? Joga muito. Vai pra lá que é nosso. Certo. Só isso, só. É isso aí, tá bom, né? O Palmeiras pega o Ituano no domingo, né? Manchete fraquinha. Ituano. Ô, vovó, quanto menos falar, é melhor. A gente fala do Borja, que a manchete é fraquinha, sua véia. Sabe o que eu lembrei agora? Que o Vilena até me lembrou. Vilela, que Paulinho Vilena. É, Vilela. O vai assinar amanhã o contrato com a... Com a Leila? É, com a Leila Cadáver. A patrocinadora? É. Meio-dia, né? Cadáver não, velho. É meio-dia? Meio-dia. Será que ela vai tirar a máscara, vai botar a máscara do Boca? Será? Podia ser engraçado, né? Aí já apresenta amanhã? Ela disse que ela não colocaria mais dinheiro nessas contratações do Parece Palmeiras, que é o Palmeiras que vai contratar. Sim, aí é por conta do Palmeiras. Aí eu gosto, viu? Porque aí não fica dinheiro, essas campanhas políticas, é melhor. É, mas 2 anos, né? Diz que vai anunciar um contrato de 2 anos. Ah, né? O Domênico tá tirando catota. Que nojo! Não, tava com o dedo no nariz. Tô mordendo a unha. Cuidado, isso aí tem bactéria, viu? Tirando tô mordendo a unha, olha. Uma vez o meu vizinho. Ah, é cega. Quando ele tá tosa, perdeu o olho. Cega, isso? Ô, velho, você tá louca. Se ele cutucar o nariz, ele vai tirar um Tony Ramos daí. Olha, disse que é peludo. Não deixa não, viu, Domingo? Mas Leila... É Domênico, sou idiota. Domingo. Mas dava pra ir na Leila bonito lá, hein? Ó. É? Dá o quê? Eu ia. Tá louco. Eu ia pro gol lá. Tá louco. Ia pro gol? É mesmo, é? Eu ia. É, tem Nossa. Grana, hein? Ale, você ia pro gol? Não, é que o Bento, você sabe que ele é um pouco mais guerreiro, né? O lema dele sempre foi, me chama de burrinho do filme Xerec, que eu vou engravidar um dragão. Isso aí vou usar agora. Ai, boa, Alexandre. Essa foi boa, hein? Mais alguma coisa do porco? Ah, não. Vamos ao Corinthians agora. Não tem culpa, você também vai clamar. Quer dizer, vocês vão comer lá pra Coringão, Coringão, vamos lá. Tá lá em Poços de Caldas, hein? Sim. Opa! Tá lá, vai jogar em Caldense. Nome de requeijão. Exatamente. Sim. Vamos lá, mano. Então, é tá lá onde os caras enterravam antigamente. Ó, esse requeijão é bom também, hein? É bom. Esse é aquele aviação também, sem fazer jabá, mas é bom também. Uma delícia. Aqui. Já estive em Poços. Você esteve em Poços? Já estive. Poços é legal. Nação, agradável. Já eu fui esteve, criado em Poços. Foi por falar em Poços, não acharam aquela menina até hoje, né? A do Bruno lá. Ah, e falar que jogaram. Falar que tinha jogado lá num poço, nossa, lá em Minas, mas é verdade. Não acharam a menina até hoje ali. Ah, quem? Olha. Aquela Samudio? Elisa Samudio lá, velho. Oh, isso daí também ficou muito mal contado, hein, velho. Oh, prenderam todo mundo lá, vai dar uma prensa nos caras. Ela falou, bacana, fala o que vocês fizeram aí, onde vocês mas deixaram o corpo da menina. Você foi no Cristo lá? No Poços? É legal lá, eu fui, velho, eu tinha 7 ou 8 anos de idade. Você foi na Termas? Então, assim... Solestre. Termas. Com 7 ou 8 anos de idade, eu não vai... Termas. Que hoje, né? Não foi nem na Termas e nem na Termas. Nem mas, na Termas. É lá que tem a Véu da Noiva. Véu da Noiva. Tem um parque japonês, não é? Sim, sim. Isso eu lembro. Aquele hotel grande no centro. Esse bem grande, não, meio assombrado. Lembro até que nos hospedamos e aí o lençol veio com manchas de sangue. Fomos embora do hotel. Que gostoso, já brincando. Porque todo mundo ia pra lá. É, antigamente, é lá, viu? Ali. O lacre e o rádio lá, no né? quarto era aqueles meio motorrádio de carro. Nossa, precisava colocar um OB no lençol, você é louco. É. Mas olha, como? Antigamente, na década de 70, 80... O arco-íris era em preto e branco. É, o pessoal ia jogar terra lá em cima, entendeu? Ah, levava mas pra lá e jogava... Assim. Eu fui lá. Não, mas você não inaugurou na noite de... Ah, não. Tá bom. E ela parou também, Bento. Oi? Tô vendo aqui, mano. O quê? Aquela bandeirinha lá. Parou? A Fernanda Colombo, lembra dela? Parou por quê? Encerrou a carreira aos 25 anos, hoje. Tô vendo aqui no, porra, 25 no Globo anos? Esporte. Largou o pau da bandeira? Largou, mano. Ei! Bandeira não vai tremular mais na mão dela? Ó, ela falou que tem novas prioridades, mano. Quais seriam as prioridades dela? Mãe. Deixou o instrumento, então? É, porra, vai ser pena. Mãe. Mas ela, peraí. A mulher grávida, ela pode bandeirar um jogo. Você é louco. Ah, só corre de lado, parece um siri, velho. Mas é verdade, velho. O embaçado é tipo arbitrar o jogo. Agora, a bandeirinha pode, o RG. Uma não, barriga fica encaixada de lado. Bolada, né, não toma bolada, porque geralmente é difícil a bandeirinha tomar uma bolada. Um não toma nada. Às vezes a criança toma bolada. Mas... Que digo o Rafinha Bastos. É verdade. Mas olha, aí dia 20... Lá tá marcada aí pro conselho pra decidir lá, ó. Aquela parada do impeachment do Andrade, do Roberto Andrade, no dia 20. Sim. Marcaram aí. Se tentarem tirar o Roberto, o mano vai lá no conselho ficar na frente dele e vai falar assim: ninguém tira ele daqui! Meu presidente! Não, mas ô Sombra, eu acho que é totalmente infundada, cara, essas denúncias aí. Primeiro a gente precisa avaliar o que está sendo dito dentro da porra do processo aí que os caras estão apresentando para tentar derrubar o presidente. Um mau resultado dentro de campo não qualifica o impeachment. Nada. Entendeu? Isso daí é absurdo. É uma desculpa, mano. O Osmar Stable, quando ele participou conosco lá também na hora do almoço, quando a gente estava conversando lá com ele a respeito dessa situação, ele citou N motivos agregados à denúncia principal, que seria talvez ali aquela assinatura de ata, de duas reuniões aí que ele não era presidente, ele assinou de forma retroativa. Aí ele viu que o argumento era muito raso para poder pedir um impeachment do presidente. Ele começou a falar que o marketing do clube não estava bom, ele começou a dizer que o desempenho do clube não estava bom. Estão usando essa proposta agora do Drogba também, que o Corinthians fez aquela carta lá, valeu Drogba, para incorporar dentro desse processo aí, para tentar angariar votos aí, tentar, sei lá, fazer com que o presidente do Corinthians sofra o impeachment. Motinha na boa, mano, denúncias rasas, no meu ponto de vista, porque uma coisa você pegar e falar, o time do Corinthians foi bem ano passado? Não, não foi. O time do Corinthians poderia jogar mais do que jogou? Sim, poderia. O Corinthians contratou mal ano passado? Sim, contratou. O presidente merece sofrer impeachment? Não, não merece. Por quê? Só foi uma coisa administração, é uma coisa, né? Outra coisa é outra coisa. O resultado dentro de campo, gente, não legitima um pedido de impeachment. Isso daí chega a ser patético. Assim, se for assim, vou tirar todo o presidente. Não, mas, vai Mota, mal, as pessoas que compõem uma comissão dessa poderiam ser talvez um pouco mais sérias, cara. Um pouco mais sérias. Porque você perde tempo, inclusive, aí de fazer uma auditoria num negócio que é bacana assim, que é aquele negócio do estádio, que já foi entregue aí o material que a auditoria terminou aí no final de janeiro para aquela comissão que vai analisar o que aconteceu dentro da Arena Corinthians. Se o estádio vale tudo aquilo mesmo, se houve superfaturamento. Isso aí sim precisa ser encarado de maneira séria. Isso é mais importante. Tá certo? Isso daí sim merece uma atenção especial. Agora, pedido de impeachment do presidente, mas ele assinou uma ata quando ele não era presidente. Gente, convenhamos, vamos arrumar coisa pra fazer aí dentro. Mas será que é uma bobagem? Tá na cara que, uma coisa, Domingo Gato, se fosse algo extremamente nocivo ao clube... Sim. Tá na cara que deveria ser punido, sim. Mas diante dessas alegações que essa comissão aí tá apresentando para pedir impeachment, tá na cara que é golpe. Eu acho. É ridículo, cara. É ridículo, é tosco. Mas enfim, vamos aguardar aí o desdobramento. Eu creio que não aconteça nada com relação a essa comissão de ética que vai analisar o processo, Bento. Possivelmente eu acho que já vetem aí esse pedido de impeachment, que na minha opinião é ridículo. Não cabe. Mas com relação ao time do Corinthians aí dentro de campo, o Corinthians ele vai pegar a Caldência aí, time que o Casagrande jogou também. Inclusive Caldência. O filho do Casagrande joga lá, filho do Calção. É, o Vitor Hugo, né, meu? Joga lá Caldência. Jogou no Palmeiras, meu. Não é isso. Não é isso? Não é. Ah, então esse é o padrinho dele, é o Tobias. Mas ele tá relacionado aí pro jogo contra o Corinthians aí também amanhã. E digo mais, hein, Sombra? Com esse regulamento kamikaze da Copa do Brasil, temos agora nessa primeira fase aí times como Corinthians, como São Paulo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, o Sport, quem mais tem? O Inter. Estão todos, né? Não, todos não, os times da Libertadores não. Libertadores estão fora. Eles entram depois. Não, mas nessa primeira fase aqui com o regulamento kamikaze, você tem Corinthians, São Paulo, Vasco, Fluminense, Inter, Cruzeiro e Sport. Só aí, ó, já tem aqui, ó, 7 times. Tenho certeza, Domênico Gato. Dois sai fora. Não, no mínimo um cai, velho. No mínimo um grande desses aí cai. Ah, meu Deus. Quem o Inter vai pegar, hein? Eu vou pegar aqui, ó, RG, pra gente não... Porque... Olha pra mim, RG. Tô falando o Inter. Saber quem o Inter vai pegar? Porque o Inter é um forte candidato a aprontar, hein, velho? Não, o Vasco também. Também, mas o Inter tá louco. E lembrando, RG, que todos esses times que eu citei, eles jogam pelo empate. Porém, o jogo é fora de casa. O jogo é fora de casa. Então, eu não sei se vocês querem agora aí. Né, mano? Vamos lá, vou citar aqui rapidinho. Então, ó, o Sport ele vai pegar o CSA. O CSA é um time tradicional aí, Sport, não é? Sport 2, social completo também 2. Boa, e é verdade. Eu gosto mais de roupa social do que o Sport. Olha, boa. Se tiver informação aqui, o Borja já é do Palmeiras. Já é, tá na cara que já é. Ó, o Cruzeiro, Bento, ele vai pegar o Volta Redonda. Eu acho que o Cruzeiro vai passar e não vai ter lá grande surpresa, não. Mas, ó, o Fluminense vai pegar um time chamado Globo FC. Não conheço. Isso aí? Eu não sei. Globo? É um time aqui chamado Globo FC. Ah, então vai ser... Então aí você pega aqui, ó, o Inter de Porto Alegre vai pegar aqui, ó, Princesa dos Solimões. Não dá. Se cair pro Princesa dos Solimões... Mas que tá, Domênico? Esses times são incógnitas. Mas, meu Deus, hein? Ó, Corinthians e Caldense, cara. Por mais que a gente fale o Corinthians contra a Caldense, mas não sei, velho. Ali é uma bola parada. Deixa eu perguntar pro Alê, você acha que um dos grandes cai? Eu acho que quando é um jogo só, a chance de dar zebra é maior. Oh. Por exemplo... Mas joga pelo empate o grande, hein? É, mas então, mas eu acho que em dois jogos a possibilidade do melhor passar é um pouco maior. Você lembra daquele, você principalmente, Sombra, lembra daquela zebra que aconteceu no Morumbi? Ceará jogando a Série B, na lanterna da Série B, veio com o time em reserva e ganhou do São Paulo no Morumbi. No Morumbi. Sim. No Morumbi. Ah. O Osório, o professor Osório. Acontece. E aí depois o São Paulo foi lá e recuperou e classificou. Não, e nessas Copas do Brasil, eu lembro de algumas, talvez, em que o São Paulo, no caso o São Paulo, e outros também grandes aqui, jogaram a primeira fora e perderam. É. Mas tinha a volta, né? Já você joga com outro raciocínio, né? Então, mas esse raciocínio muitas vezes não pode ser um grande peso no ombro? Pode. Pode ser. Você entrar consciente que você não pode perder... De jeito nenhum. É uma vantagem que você tem do empate, mas será que também não é uma preocupação que você passa a ter naquele jogo que você não teria? É obrigação, né? É porque a gente faz sempre o julgamento pelo nome. É. Ó, aqui, Domênico. O Vasco, RG, ele vai pegar o Santos de AP. É. AP é Amapá. Amapá. Tá certo, aí você pega... Mas nem tem futebol, pô. Esse tem cheiro de arroz queimado. Não, peraí, mas não tem nem futebol, não, Amapá, pô. Mas você pega aqui, ó, o São Paulo vai pegar o Motoclube. Lá. Aí você fala, o Motoclube é fraco? Não sei. Tribo de índio, pô. Não, mas então, mas não dá pra cravar, mas o Motoclube ainda aparece de vez em quando. Então, é um time, tem um nomezinho, né? No cenário nacional, é o time mais conhecido da Caldense, tem um nomezinho. Caldense, Caldense tá lá, briga lá com os caras lá. Agora os outros aí que você falou, mano, não dá, hein? O São Paulo pega quem? O São Paulo, o Motoclube, o São Paulo pega, mas é aquela coisa. O São Paulo desarrumado, velho. O Rogério sempre tenta dar em um esquema. É, tem que jogar, não adianta, não vai, não é o nome. Não vai não, não é, a gente faz o julgamento. Aprovamos aqui. Você pega São Paulo e Motoclube. Ah, se você falar, vai dar Motoclube, o cara, nossa, né? Acabou o mundo, mas não é isso. Exato. É que você tá julgando o nome, né? Não dá, né? Santos e Motoclube, isso é lógico que vai dar Santos, é lógico, por quê? Nossa, mas não tem essa certeza. Vamos ver o que vai acontecer, não, certeza, né? Não, viu? E só pra finalizar o Coringão aí, Bento. Apresentação do Jadson, né? Que assinou o contrato ontem. Acho que dentro de 30, 40 dias ele já deve estar apto pra fazer a sua primeira partida. Ah, Matinha, não dá pra acelerar esse processo, não. 40 dias? Porque o cara que tá sem jogar desde outubro, cara. Inchado. Não, o fato de estar inchado. Tá gordinho. Ah, ele parece pé de diabético, ele tá aparecendo, né? Tornozelo da Castia Gorda, né? Mas... aquele tio da loteca. Aquele lá. Tá com barriguinha de número 2, né? Tá com as picanhas a mais. Tá com a barriguinha. Você vê quando a pessoa tá gorda, mano, quando você não vê aquele ossinho do tornozelo, né? É. Mas, enfim. Mano, isso é fartura, velho. RG. Isso é fartura, velho. O cara que tá sem jogar desde outubro. Não dá pra você chegar e falar, em 15 dias vem correndo aí que você vai ter que jogar, porque numa dessas acelera esse processo, pula etapas e você perde o jogador aí por um longo período na temporada. Quebra dobradiça. Vai. É isso aí, vamos falar agora de Fricou, Narigudo. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje, entrei, o Motinha tinha saído do banheiro, meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto, mano, era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô, compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2, e aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Boa, é isso mesmo, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Agora nós vamos saber qual é o clássico do McDonald's, mano. Grande sombra, hein? Nossa. Antes de mais nada, deixa eu perguntar pra vocês aí, que dia que é hoje, hein? Hoje é terça-feira. Terça-feira, Sombra. Terça-feira é dia do triplo Burger Bacon, cara. Ó, a escalação desse lanche fantástico pra vocês, ó. São 3 hambúrgueres, 2 fatias de bacon bem crocantes, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda, rapaziada. É o triplo Burger Bacon por apenas R$8, cara. E ó, só isso, Domênico Gato. E se você quiser batata e refri, por apenas R$19,90, hein? Amanhã, quarta-feira, é o dia, hein? É o dia do clássico dos clássicos, cara. Big Mac por apenas R$8, cara. Quinta-feira, Domênico, é dia de Cheddar McMelt. Esse lanche também, meu Deus do céu. Eu falo, eu começo a salivar, cara. Ó, sexta-feira também é dia de quarteirão com queijo. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, rapaziada. Amanhã um clássico novo no McDonald's, hein? É o Big Mac por apenas R$8. Vamos lá. Ah, que delícia, hein? Oi, quem chama? Valé. Fui eu. Puta, eu juro que era o Ale que tava chamando. Juro, não tava olhando. Meu Ale, a rádio tá mais florida do que velório de floricultor. Ê, Jimmy, hein? Aí é outra, aí agora é outro padrão. Jimmy. São as meninas do Jimmy, As meninas do Jimmy? Do Jimmy? Eu pego elas fazendo tatuagem nas costas. Peraí, eles não tão ouvindo nada. Corrige isso aí, hein? Ô, dele. Ô, mano, eu tatuo elas com a minha pistola. Ô, produção, ele não tá ouvindo isso aqui. Estão reclamando aí. É, não é as meninas do dia, as meninas do dia e do seu mesmo. As meninas do vão gravar o WhatsApp. Tá certo. Oh, hoje você não chama pra participar, né? Você só chama quando tá faltando gente, né? Fraco, não. É hoje que é um dia bacana, você não chama. Tá bom. Vou levar o Alê lá. Tá bom, seu bem. Jimmy tá fraco, né? Você vai levar o Alê lá? Vai apanhar. Me chama de manteiga de cacau, que hoje eu vou amaciar vários lábios, hein? É isso aí, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan, também FIFA Mobile da Electronic Arts, baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Santos. Bazica Santos. Olha, eu não sou sobrevivente de apocalipse zumbi, mas hoje eu vou dar um monte de madeirada. Ô, RG. O Ben já entrevistar o Renato lá. Que ele não se machucava, caramba. Mas é incrível, cara. Estiramento. É incrível, cara. Estiramento. É um. Olha, eu vou te falar. Ele entrevistou o Tietchan também, porque o Tietchan também se machucar e machucou, né? Estiramento de grau 1. É possível. Eu entrevistei uma piroca, amigo. Não pega o RB e nem o São Paulo, hein? Nem no clássico deve jogar. E vai fazer falta. Agora somos favoritos. Vai fazer falta. E vai fazer agora falta. Mudou tudo. Agora mudou tudo. Mas é isso aí. Parabéns pela estreia do Peixão. Do nosso Rodrigão, melhor que o Heitor. RG. Meu Deus do céu. Quem diria, RG? Você elogiou o Rodrigão. Mas tem que elogiar, porque o Rodrigão meteu 2 e perdeu 20, né? Quer dizer, mas tá bom. O Rodrigão consegue. O que vale é que ele fez gol. E o Santos inscreveu, né? O Vladimir. O Vladimir, o Kleber. Kleber. Kaique. Kaique e Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, né? Tinha inscrito 20, agora botou mais esses aí. E esperando aí o Ricardão, né? Ricardo Oliveira, que tá cá. Cachumba. Voltando, né? Já sarou da cachumbinha e tá lá treinando. E vai jogar no Pacaembu, porque o Red Bull vendeu, né? O jogo. Quer dizer, é o que eles vão fazer agora, não adianta, né? Todo time do pequeno vai pegar o grande e fazer isso pra tentar fazer dinheiro, né? Boa. Tem jeito. Isso aí. Só isso? O Aldax perdeu essa chance já, né? É, se ferrou. Dançou, né? Dançou. Mas se o Vampeta tivesse sido esperto, teria ganho dinheiro também, né? Como ganhou no ano passado, né? Que ele ano passado ganhou quase 1 milhão, esse ano 3 mil. Ah. Mas não faz falta, ele falou. E não faz mesmo. Ô Bambi, falei com o Marzalinho do DA. Ô Bambi. Falei com o Marzalinho. Você bobeou, hein, mano? O Ricardinho, Marzalinho. E o Bambi. E o Bambi lá em Osasco. Bambi é teu pai. Você bobeou, juiz. Fala aí, faz peta. Ô, juiz. Outro dia tava. Eles me ligaram, eu comi um churrasco, fui pra casa com o Marcelinho, o Ricardinho, o Bambi. Mas você não tomou um puxão de orelha lá, porque você jogou dinheiro? Claro que não. Outro dia eu tava indo pra Caldas Novas, tava eu, o Marcelinho, o Ricardinho, Ronaldinho. Não, é Nazaré, todo, Nazaré das Farinhas. Aí caiu um meteoro. Dentro do meteoro, uma mulher pelada. Ouve essa história. Ouve essa história aqui. Uma mulher pelada dentro do meteoro. Marcelinho começou a orar, a rezar, porque ele é pastor. Pastor. Né? Ele começou a rezar. O Ricardinho passou o carro em cima do meteoro. Isso a mulher morreu. Onde? Isso foi onde? Reviveu o espírito. Lá em Caldas Novas, uma vez. O Bambi lembra. Bambi lembra. Que Bambi? Como assim o Bambi lembra? Que foi? Faz peta. Isso. Ou pudim de pinga. Falaram que podia ser Vampeta também. Não, faz peta. Faz peta. Tá bom. O color. Ave Maria. Calma, Sombra. Calma, foi a primeira rodada. O tricolor inaugurou o placar da Genoveva? Inaugurou a Genoveva aí. A gente tem que fazer algo na frente dos outros atualmente. Né? E olha, eu acho que, pela minha experiência nos placares, sim, vai ser de ponta a ponta. É mesmo? Ei, São Paulo. Ô, louco, olha o seu dentro, velho. Não, não tô zoando, São Paulo. Tá zicando. Não tô, não. Olha lá, o São Paulo. Não, Corinthians, não. Não, seu dentro. Eu acho que não. Ponta a ponta, não, né? Olha, gente, não vejo nenhum absurdo no que o seu Bento tá falando. A realidade. Hoje, a realidade é essa. E não é que ela tem relação ao primeiro jogo porque perdeu. O time do São Paulo, ele tá no mesmo patamar do time que fechou o ano. E de ponta a ponta não deixa bituca, né? Exatamente. Mas olha, Sombra. Isso. Olha, privacidade hoje. Fechou o treino hoje o Rogério Ceni para pegar o motoclube. Quem deve aparecer na verdade, a maioria dos treinos vem já sendo fechado. Sim, sim. O Neilton deve ficar com a vaga do Wellington. Agora vai. Será? Eu acho que é o Cícero, hein? Eu acho que o Cícero, ele vai manter o Cícero. Eu acho que é o Neilton. Agora ele vai manter o Cícero. Eu acho que o Cícero é mais consistente. Neilton. E é isso, viu, Sombra? Não, tem... olha, a Fox Sports... É. Fox, né? Fox. Fox. Fox. A Fox deu a informação de que o Lianco está vendido para o Atlético de Madrid 20 milhões de reais. Caramba. Mas só vai no meio do ano. Era mais ou menos o que a Juve ia fazer, né? A Juve queria... esses 20 milhões são 6 milhões de euros, a Juve tinha oferecido 5. Sim. Então é o seguinte, cara, já são 40 do outro, mas não é 50, não, é 50 se atingir determinadas metas. 40 do Neres, mais 20 do Lianco, mas o São Paulo, acho que se eu não me engano, tem 80% do Lianco. Hã? 80 só. 80, então de 20 vai sobrar aí uns 16... São 56 milhões de reais. Tem um déficit aí para fechar o ano de 67, faltam 11 ainda. Mas eu entendo... No meio do ano... Que no meio do ano você também tem outras possibilidades de venda. E você tem que pegar uma parte dessa grana... E investir. E tem que investir em bons jogadores. Tem que investir em bons jogadores. Senão o São Paulo vai ter esse ano. É um São Paulo que com esse time... Isso não é uma crítica ao Rogério. Porque o Rogério nem começou o trabalho, não tem como criticar nada. Tô falando, com esse time, o São Paulo será coadjuvante do Campeonato Paulista, será coadjuvante de Copa do Brasil, será pior que coadjuvante no Campeonato Brasileiro e Sul-Americana. Não tem muito segredo aí, gente. Não tem muita história. Mas eu acho que você tem razão. Eu acho que você tá um pouco magoado, eu acho. Não, não é... Você acha que o São Paulo tem chance? Você acha que o torcedor do São Paulo não tá magoado? Ah, eu acho que imagino que sim. Agora, eu acho que o time tem melhores peças do que o ano passado. A começar pelo gol. Então você já tem um goleiro que é melhor que o Denis. Até porque pior ia ser difícil. Você tem, muito provavelmente, chegando o Jusilei, que vai ser titular do time. Pô, mas o Jusilei, que nem o cara fala... Parece véio. Aquele site da China que você compra e os caras não entregam. Não chega nunca. Não, fala na voz do Aleis. Né? Tá comparação é esse Ale. Fala na voz do Aleis. Mas não pode depender do Jusilei, hein? Não, Jusilei, eu falei. Pelo amor de Deus. Eu comecei. Sidão. Jusilei. Cícero. Wellington Ney. Não, melhoradinha, vai. Melhoradinha. E eu acho que potencialmente, a gente não pode ainda afirmar isso. O Rogério Ceni pode ser fazer um trabalho melhor que o Ricardo Gomes. Ou não. Então, falei, né? A gente não pode afirmar. Não. Eu acho que sim. Mas então, a tá qualidade do elenco, Domênico, a gente não sabe ainda avaliar. Não, falando de quatro jogadores titulares, mais um treinador. Qual é o problema? Mas aí, tá. Eu, em tese, concordo contigo. Mas aí você pega o Wellington Ney. Um mês fora. É. Quem era o cara para ser o reserva imediato do Ney, se já não era para ser titular do outro lado? Neres. Neres. Foi vendido. Verdade. E a gente aqui falava antes, pô, se vai vender, vende o Araújo, vende o Lianco, mas segura o Neves. E outra coisa, hein, o Flamengo, vai falar em elenco, o Flamengo contratou o René, lateral esquerdo. É. O Flamengo tem o Trauco lá, o peruano, contratou o René e o Everton pode jogar na lateral esquerda. Qualquer um desses três, hoje... Seria titular no Tricolor. Titular. Esse René é bom, cara. Bom jogador. O ano passado dele não foi tão forte. O São Paulo, ali... O Palmeiras tentou trazer. De boa, acho que o São Paulo é uma incógnita muito grande, mas é aquela incógnita que você sabe, é o que o Sombra falou. Tem muito mais probabilidade de dar errado do que dar certo. Quando eu falo dar errado, não pelo Rogério. É um time em formação, é um treinador novo que você não sabe se vai dar certo ou não. É um time totalmente em formação. Olha quantos jogadores chegaram para compor elenco. 12 da base. E geralmente... 12! Geralmente, RG, quando vocês mesmos comentaram aqui, não foi eu que comentei isso aqui, time que se monta no ano não ganha muita coisa, não ganha nada. Eu acho que você não pode afirmar nada. A única afirmação que eu faço é que em termos de nomes, com a chegada desses caras... Melhora um pouco, né? Dá uma melhorada com relação ao que foi o ano passado. Você vê melhor. Assim, agora, em relação ao ano passado, assim, levando em consideração o time que terminou jogando, né? É. Mas em relação ao primeiro semestre, não acho que seja... Ah, não. Porque o primeiro semestre teve altos e baixos, mas teve algumas das grandes atuações da história recente do São Paulo. E o Ganso e o Calleri estavam um patamar acima desses que estão aqui, né? Pô, agora, São Paulo jogou contra o Toluca, contra o River, foi um show. Sim. Fora que em alguns momentos que o time não estava bem, principalmente na Libertadores... Retomou aquela raça, aquela vontade, aquela gana, sabe? Então, eu acho que isso também é importante. Tá certo. Estádio 97, aqui na Energia 97. Eu sou ali. Eu sou ali. O oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Você tem o telefone para mandar o seu WhatsApp e participar com a gente. O número é o 94-353-0150. Participe, 94-353-0150. Já tem até mensagem. Aqui é o Ale Biqueira. Hoje eu tô mais sossegado do que bordel em dia de folga. Mais animado do que o mano em plantação de batata doce. Vem comigo no bonde dos chapados com Tobias, Domeniquinho, eu e a Zayn Chapado. Só Francisco da Vila das Mercedes. Chupa, mano. Boa, Francisco. Vai pro inferno, vai doar sangue, rapaz. Só faltou bem no bonde. Boa, boa, Francisco. Estádio 97 com mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Aguinaldinho, Aguinaldinho, me diga com quem dormes tu. Ai, eu durmo com um gato que arranha o meu. Porra, velhinho, esqueci de cortar a unha, velhinho, porra. Como esse rapaz, só uma correção pra você, menina. Aguinaldo, a gente não dorme junto. É só madeirada e depois eu vou pro meu quarto. Quartos separados. É, porque ela ronca muito. Entendi. Ela ronca. Isso é bom. E cada vez que o ar sai do nariz, o pelo vai na minha cara. Ela ronrona e ronca. É verdade. Mas, não é verdade, Dô? Tá nem aí pra você. Dô tá bravo com você. Quando o maestro pede Aguinaldo uma nota, eu falo Dô. Não, mas não é comigo. É Dô? É Dô. Tem um nome, né? É pra lembrar. Eu não sei se você sabe, Domênica, mas eu fui torneiro mecânico. Eu comecei com a Angela Maria. Você sabia disso? Não, eu não sei de nada. Gente animada. Acho que eu sou um bom cantor, só isso. Vamos lá. Mais mensagens no nosso WhatsApp, no oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia. Fala, rapaziada. Boa tarde a todos. É Marcos Vargas falando, Zona Norte, Vila Ed. Tem uma pergunta pro Mano. É referente ao Corinthians, apesar de eu ser São Paulino. Ô, mano, você não acha que esse papo de impeachment do presidente atual do Corinthians, etc., não pode ser uma manobra de alguma parte da política do Corinthians com medo dos levantamentos que estão sendo feitos aí em relação ao estádio, possíveis fraudes, etc.? Você acha que isso não tem um quesinho de política? Uma bela, bela pergunta, olha só. Eu nem lembro a pergunta, mas parabéns. Já. Não, que tem um quê político, tá na cara que tem. Um isso quê, daí. Alfabeto inteiro. Mas eu não acho que esteja ligado diretamente ao fato do estádio, não. É, o Corinthians ele tem alguns grupos políticos que tentam assumir o poder. Todo mundo gosta de poder. Então esses grupos políticos que compõem ali as chapas do Corinthians estão tentando aí criar algum tipo de situação para tentar derrubar o Roberto, ou seja, impeachmentar o presidente e assumir esse poder. Mas eu não acho que isso tenha, talvez, aí o objetivo de tirar o foco de cima do estádio, porque são coisas independentes. Mas tá na cara que é político, sim, concordo contigo. Aí eu acho que, não sei, você tá otimista que o Roberto vai ficar? Eu acho que sim. Eu não sei. Eu acho que essa comissão de ética já vai vetar o pedido agora. Então, mas é que o grupo que tá tentando articular contra o presidente é um grupo muito forte, né, cara? Um grupo de pessoas muito influentes, eu não sei. Eu acho que o Roberto tá mais ou menos que nem aquele... Tá assim com câimbra, eu acho que ele tá facinho pra cair, viu? Ah, eu vou falar agora pra vocês. Eu acho que não cai, não. Tá redondamente enganado, Eloy. Você acha? Redondamente. Quem tá articulando o impeachment dele não tem força nenhuma no Corinthians. Pelo contrário, os caras só fazem barulho. Tem nada. É um grupo, juro, não tem nada. Tem pé de cabeça. Mas não tem apoio do grupo do Andrés, daquele grupo que saiu, que deixou de apoiar o Roberto? Não. Não. O Corinthians hoje tem duas oposições. Um lado de uma oposição, que é o que tem que tá fazendo tudo isso, não tem força nenhuma. Zero. Zero. Tem o Andrés? Não tem o Andrés nisso. O Andrés não quer o impeachment do Roberto. Mas contanto que ele continue mandando, né? Não, mas não. Mas não teve aquela reunião que até o grupo do Andrés foi falar com ele e tal, para pedir apoio e tal? Quem tem lá? O grupo do Osmar Stable, que faz anos. Todo presidente que entra, o grupo dos mais estáveis tenta fazer uma coisa, nunca consegue. É praxe, é normal. Ô, Benja. Faz parte. Ô, Benja. Se ganhar, o problema é se o Corinthians ganha 3-4 jogos na sequência. Aí os caras vão ficar chateados. Ô, Benja. Ô, Benja. É verdade. Hã? É fato. Porque o bicho tava pegando. Aí o Corinthians foi pra Florida Cup e meteu 4 no Vasco. Já ferrou todo mundo lá. Ô, já, Benja. Zé, né? Parece que torce em contra. Ô, fala, Benja. É o Alê. Olá. A oposição. Pô, é o Alê, meu. A oposição do Corinthians é igual ao estagiário do Olodum. Como assim? Só faz barulho. Continue participando, mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp 94-353-0150. Vamos falar do Extra, Narigudo? Vamos. Nossa, falar... você pulou da cadeira agora. Vamos falar do Extra. Tomou um susto. Me gosta. Olha, volta às aulas 2017 é no Extra. Não é pra você não, hein, moto? Não? Como assim? Coitado do Motinha. Volta às aulas. Ué, mas o Mota fez belas artes, não fez? Você não pode voltar naquilo que você nunca foi. Não. Isso é a volta do primário. A volta dos que não foram. Mas é que pra quem tá estudando, eu não tô estudando mais, eu já tô formado. Você estudou algum dia? Alguém te perguntou alguma coisa? Mota, ler bula não é estudar, tá ok? E você é formado? Com certeza, formado no Colégio de Exército. Ah, para, velho. Abraço ao Coronel Pimentel aí, da terceira guarda aí, de Campos do Jordão, tá ok? Meter esse nome aí. De vara você corre. Ô, deputado, você acredita que o Mota é formado até Belas Artes? Olha, seu relator, só se ele for formado em como come ração, aí eu acredito nele. Ah, sua mãe dá ração pra todo mundo. Aí, Mota, pão. Ué, o personagem tem mãe? Toma o cartão amarelo agora. É, personagem tem mãe? Veja. Agora até personagem tem mãe. O personagem também tem mãe. Ah, para, vai. Falar da mãe não é legal nem pra vocês. Minha mãe foi capitão do exército. O juiz também tira o cartão que quiser. Pode dar 10, velho. Vou tirar sempre. Vou falar da mãe. Tá voltando de suspensão. Ordem, ordem. Ô, seu relator. Chegou agora, você é mó traíra, hein? Mas o tribunal. Olha que trairinha você. O tribunal. Acabou agora, já tá. Ô, isqueirinho. O tribunal já tinha analisado as imagens e tava. Você é mó isqueirinho, velho. Chegou agora, já tá esqueirando, velho. O Romero tem razão, não dá vermelho desmoraliza. Eu acho que pega a credibilidade. Falou nada aí. Ruim. Segue o jogo. Segue o jogo. Ô, seu relator, só uma observação aqui. Eu sou o Felipe Melo e o Mota é o jogador do. Como é que chama? O jogador do Botafogo. Samuel. Ficou intimidado agora, né, querido? Intimidado nada, velho. Já falei. O Mota gosta mais de cartão do que a dona encrenca, você é louco. É. Alexandre! Olá, eu sou ali. Olha só. Ele se imita. Olha só, amigo, uma infinidade de ofertas para você comprar todo o material escolar do seu filho e ainda ganhar a nota mais alta em economia. Mochila escolar, várias estampas por apenas R$ 24,90 cada. Caderno universitário, capa dura, uma matéria, arte e estilo. Por apenas R$ 4,69. Lápis de cor, cor amor, com 12 unidades por apenas R$ 4,29. Mesa para computador Midnight por apenas R$ 289,90 ou 10 parcelas de R$ 28,99 sem juros nos cartões Extra. E não acabou não. Aproveite também, olha, tudo o que você precisa para começar o ano com a casa organizada está no Extra. Caixa organizadora Flash Cristal 68 litros, apenas R$ 54,90, mano. Sensacional, meu menino. Opa! Caixa organizadora Flex Sanremo 11 litros, rosa ou azul, por apenas R$ 19,90, mano. Espetáculo! E olha, gaveteiro Filandete com 4 gavetas por apenas R$ 89,90. E você pode parcelar em até 8 vezes sem juros nos cartões Extra. É isso aí, amigão. Você merece Extra Economia. Chuck. É isso mesmo. Vamos aos ouvintes no 3284-7097. Lembrando que quem ligar e disser parabéns Estádio 97 pelos 18 anos vai poder participar com direito a levar acompanhante no Happy Hour do Estádio 97 na semana que vem. Opa! Né? Dia 16 de fevereiro, opa, na Áudio Clube, um lugar bacana, ao ar livre, show de bola. Olha lá, RG. Tô só prestando atenção. Já sei, né, que nessa Happy Hour aí, álcool gel é pra ter, hein? Ô Alê. Vai poder tomar alegria líquida? É, ainda bem que lá vai, porque, claro, porque na vila foi proibido, você viu? Não vai poder tombar umas latas lá, velho. Encaixou bem a notícia, né? É, foi bem agora, sacanagem. Mas isso aí é orientação médica, né? Pelo uma menos, pá de tiozinho. Pelo menos tá lá completando, no nosso lá vai, Alê. O estádio não tá completando 18 anos de idade e a gente vai ter uma série de promoções no decorrer do ano. E a gente tá começando agora com o Happy Hour do Estádio 97 no próximo dia 16. Vai ser legal demais. E hoje os ouvintes que ligarem aqui, aliás, só ouvintes virgens, porque terça-feira a gente só atende ouvinte que nunca conseguiu entrar no ar. Verdade. Tá? Então você que ligar e disser, parabéns Estádio 97 pelos 18 anos, ganha o direito de ir na Áudio Clube, não paga pra entrar, você paga apenas aquilo consumir, se quiser consumir, tá bom? Eu quero. Você quer consumir? Mas não é esse consumo. Comida, bebida? É bebida, ah, cerveja. Ok, beba com moderação. Ó, e só pra lembrar, né, só, os ouvintes pediram, a gente vai colocar o quadro de novo do... Ah, é verdade. Sou o dono da bola, né? Sou o dono da bola. O RG tava ansioso pra ouvir, que ele não ouviu ontem. Ficou muito bom, né? Sou o dono da bola. Ele veio aí. Boa. Tá demais. Desde ontem pra mim isso. Daqui a pouquinho ele vai colocar o Sou o Dono da Bola. Vai ser muito bom. Vamos lá, vai tocar aqui o nosso Asdrúbal. Solta os cães. Que é a Ana Maria Braga. Solta os cães. É. Esse eu não sei não. Esse é pequeno, né? Médio. É, a produção colocou os cães aqui, mas não diz que raça que é. Ih, também. Parece não. Um bacê. Ganso, bacê. Amigo, não parece um ganso? Um bacê. Parece quem? Alô! Ganso. Alô! Me fala. E é o Thiago que tá falando. Ô Thiago, tudo bom? Tudo bom. Bom, Thiago do quê? Thiago Arantes. Parece o Serginho, né? Muito bom. Tudo bom. Valeu, Serginho, por responder o WhatsApp aí, tamo junto. Thiago Arantes. Você comemora até quando o amigo responde o WhatsApp? Foi uma ironia, Brigitte. Foi ironia. É, pra quem trabalhou lá, seria legal que tivesse respondido, né? Ah, mas não dá, só tá aqui, eu até fiz, eu mudei minha agenda. Não, mas não pra dá, Marco Luque, pra ver se ele vê, se ele bate o WhatsApp. Marco Luque, eu vou abrir, aí ele vê que a minha foto, eu vou mais responder. Não, mas vamos ser honestos, não dá pra responder os WhatsApp do Rudy. Por quê? Ah, isso, bem. Não, não dá, não dá. Ele nem te manda o WhatsApp. Nesse quesito, o Serginho Grosso não tem razão. É mesmo? Você deu bloco? O Soma nem responde todos. Você deu bloco ou não deu? Ó. O Sombra, ah, o Sombra fala o quê? Tem alguém que eu encho o saco que é o Sombra. Ó, oh, essa imitação dos personagens. Ah, o Sombra fala o Sombra só o quê? É ou não é a Sombra? Não? Ah, hã? Você fala o quê? Vai dar atenção pra esse cara aí, pô. Eu não costumo falar aquilo que não vai agregar. Entendeu? Ô, se for pra ajudar, você não atrapalha. É aí, sim, Domênico, sim, tô falando não, de WhatsApp não. Aqui, pô. Bom, é, também acho. Discutir em relação pelo WhatsApp é chato, né? Boa mala, né, mano? Obrigado, Domênico. Eu tô assim, poupando você. Pô, dá nele, Dodô. Porque se eu dar a primeira, a gente... Ah, o Domênico tá poupando, realmente. Eu estou poupando o Rudy. Dá em mim. O Benjamin arregaçar você. Boa. Eu? Alô? Dodô, só imita. Alô? Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 34. RG número 2. Terça-feira, 3.4. Pois é, mas não podemos fugir da nossa... Fugir do quê? Do nosso lema com o nome dele, né? É. Esse é aquele que inspira a musiquinha, né? Como é que é? Thiago, tô em cima, tô embaixo. Sensacional! Muito bom, muito bom. Sensacional. 5.1. Olha o puxador já. É que o axé tá em baixa total, né? Mas a gente tenta salvar aqui. Mas ele fez em ritmo de MPB, né? É, a gente tenta salvar aqui. Isso entendeu? Foi uma composição do Chico Buarque. É, não. Oh. O Chicão é bom. Só ele escrevendo Tiaco, eu tô em cima. As músicas de Chico Buarque, axé em ritmo de Chico Buarque. Já pensou, velho? Ô, meu velho, e o bairro aí que você mora? Eu moro na Vila dos Remédios. Vila dos Remédios? Esse nunca fica doente, hein, Dodô? Ah. Olha, vou dizer um negócio pra você. Saudade querida, Zona Oeste. É isso aí, velho. Perto, eu morei na Vila Piauí. É pertinho, é outro bairro, mas é pertinho. E tem a Pavilhão 9, a torcida do Corinthians também fica por aí. Piauí. Fica aqui perto. É isso aí. É o GPS mesmo. Fala aí, torcida do Corinthians, só mandar um parabéns. Hoje é aniversário do Bambu. Da Estopim. Você manda um abraço pra esse Bambu. Feliz aniversário, 3 vezes ao ano. Hoje 7 de fevereiro. Parabéns, Bambu. Parabéns pro Bambu. Outro dia você Bambu. Boa rima, hein? Outro dia você deu os parabéns pro Mansur, cara. Ele... Era aniversário do Mansur. Era? É? Pô, ele nem atende mais. Aliás, deixa eu dar parabéns. Por quê? Porque domingo, os principais nomes do esporte fizeram aniversário, né? Neymar, Cristiano Ronaldo, Tevez e principalmente o Mano. Obrigado. Ô, Alê, obrigado, Alê. Alê, você me tem igualzinho o Rudy, velho. Você acha que eu tô parecido? Quer ver? Alê. Eu sou Alê. Vem no bonde. Vem com as aias sem braço. Uhul! É coisa de louco isso aqui. Assim que é bom, meu. Esse viado, um dia eu tava no carro, ele tava me imitando. Quem? Achei que era eu que tava no ar. Olha só. Mas a diferença é que você só algumas frases só. O Ale, você faz igual. Ale dá pra discursar mais. Imita o Mota, o Landucci. Ah, pelo amor de Deus, pera, vamos imitar o Mota aqui, tá ok? Que isso? Gostou, Ale? Ô, juizão, como é que fica? Não, peraí, é uma brincadeira aí. O Mota. Colocou sua mãe aí? Tá errado isso aí, ele é mais agudo do que isso, hein? Ele é mais agudo também. É o timbre certo. Tá, brincadeira, hein? E qual que é o time aí? É Tricolor Paulista. Tricolor. Vai fazendo agora, velho. Vai ser campeão paulista. Ei! Vai. Você não acredita nisso, vai. Acredito. Olha o sombra vindo. Lógico que não, né, velho? Tô brincando, pô. Não dá pra acreditar. Ô, o São Paulo acontece. Sabe aquele Daniel? Ah, sim. O São Paulo renovou. Pra emprestar. Qual a lógica de você renovar com um cara que tá no São Paulo, não jogou, se quebrou, não foi usado, renovou com um cara. E vai prestar o cara. Me diz qual é a lógica disso. Em tese, parece não ter lógica, mas eu gostaria de ouvir de quem fez pra saber. Às vezes tem alguma coisa a ver, não sei. Mas, cara, o cara não foi usado no São Paulo. Ele não mostrou que veio. Foi machucado. Eu vou perguntar pra alguém que manja do assunto. Tá emprestando pra quem? Pra entender qual é a mecânica. Você entendeu? É, porque não dá pra entender, velho. Tá emprestando pra quem, mano? É Curitiba. Curitiba. Meu. Não dá pra entender. Então, essas coisas no São Paulo que acontecem que ninguém sabe. Não tem nenhum interesse. Ô, Thiago. Fala, sobra. O Ben já passou a informação lá pro pessoal da Foch Sports, que postou aí que o Bianco foi vendido. Você que passa as informações pro site. Não. Eu dei a informação. O Ben já trabalha no site. Não, eu dei a informação semana retrasada. Que a Juventus tinha feito uma proposta de 5 milhões de euros pelo Lianco. Mas a Foch disse que foi vendido por 6 pro Atlético de Madrid. Hoje? É. A janela tá fechada. Ah, você não vê. Não, mas só entrega no meio do ano. Só entrega no meio do ano. Acho que é o mesmo esquema da China, né? Você só entrega no meio do ano. É igual quando você compra um carro na sexta, o cara fala, mas eu preciso do carro no final de semana. Aí você pega na segunda. Segunda-feira eu te mas entrego. Mas segundo a informação, você que pode checar aí, são mais 20 milhões. Pro Tricolor. Limpo pro São Paulo, não sei se é limpo, mas a parte de São Paulo são 16 milhões. Somando com 40, dá 56. É, não compensa, eu sei que tem as dívidas, tem coisas aí a complementar no orçamento, mas não dá pra pegar uns 15, 20 disso aí, um terço disso, pra conseguir contratar jogador. Porque a gente vê, às vezes, alguns times aqui que contratam bons jogadores sul-americanos por 3 milhões de dólares. Você fala, pô, soma 3 milhões de dólares, ok, 9 milhões de reais, 10 milhões de reais. Dá pra pegar 15, 18, fazer negócio, trazer, agregar qualidade, ou eu tô errado? Por favor, se eu tiver errado, digam. Eu acho que você tá certo. O problema é a falta de perspectiva da administração, né? E esse negócio não de... Não resolve isso. Ah, mas precisa pagar a conta. Todo mundo precisa pagar a conta. Mas se você não tiver um bom time, você não vai ter torcedores aí dentro do estádio. E eu não tô pregando pegar os 50, 60 milhões e gastar em jogador, não. Mesmo porque o financeiro deve ter lá, olha, vamos pegar isso aqui pra amortizar isso, aquilo. Você, na pior das hipóteses, vai reduzir mais uns 30 milhões em dívida. Eu sou a favor sempre de pagar o mínimo da fatura, velho. Depois não, vê como isso paga é um erro, isso é um erro. Não é não. Isso é um erro danado. Não, não é não. Clube é assim, velho. Se não tiver como fazer, governo, não tem outro jeito. Pagar o mínimo da fatura, ficar o resto da vida devendo. Fala, sabe que... Mas tô acostumado com dívida. Esse final de semana foi ruim pro São Paulo, evidente. Mas pro Chavito, pro Chave, eu acho que foi bom, né? Porque tá todo mundo reclamando de atacante. Ele meteu duas caixas. O Rogério Ceni perdeu... dele ele fez. O Rogério Ceni perdeu na estreia. A defesa é uma desgraça. O time com dificuldade para armar. Toda essa confusão aí, no final das contas, esqueceram um pouco dele, né? Não, era a posição mais questionada, sim, no caso. Sim, seria ali no caso. Não, eu acho que ainda é a mais carente. Mas só que ele ganhou um pequenino refresco, né? É, bom, pelo menos os gols incríveis que ele perde, ele não perdeu. É. Né? E você, Thiago, o que você pensa? Cara, eu acho que precisa trazer jogador, sim. É que às vezes eu acho que o São Paulo tá num buraco tão grande de dívida que eu não sei se o pessoal tem de onde tirar. Eu tô achando que tá tudo indo pro caixa, sabe? Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu. Olha, eu vou te falar, o São Paulo é tão... E não é demérito que eu vou falar, eu já falei isso aqui. O Santos Futebol Clube, ele passa longe do que o São Paulo consegue arrecadar. E o Santos consegue ter times dignos. Consegue ter bons times. Você entendeu? E não é demérito ao Santos que eu tô falando. É verdade, é verdade. Porque é uma realidade econômica. Sim, o Santos fatura menos que o São Paulo, por N fatores, e consegue há muitos anos ter times dignos, brigar por títulos importantes, e o São Paulo, com todo o dinheiro que arrecada, o que faz... Ou seja, muito mal administrado. Muito mal tempos, administrado. Né? Mas aí se você vai pegar o Santos, aí você não precisa nem buscar o São Paulo. Você pode passar por São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, quer dizer, são times em relação ao Santos, com arrecadações muito mais, né? Absurdas, quer dizer. Entendeu? Então o que, que é isso? O marketing do São Paulo não funciona, né? RG. Quem que não funciona? O marketing do São Desculpa, Paulo. Mas aí eu acho que fraco. Desculpa, mas aí eu acho que. Temos olha o quanto a gente arrecada e olha quanto o Palmeiras arrecada. Mas olha o time, Motinha, não tem nada a ver. Nossa. O melhor marketing pelo tamanho de São Paulo? Mas, Motinha, se você, não adianta você querer fazer o marketing se você não tiver um time adequado dentro de campo, cara. Se não tiver futebol, olha, pelo tamanho do São Paulo... Mano, o negócio é o seguinte, é muito fácil você fazer marketing com o Barcelona na mão. Vai fazer marketing com o Levante. É complicado, Mota. É fazer marketing quando você tem na frente. Mas você chamando o São Paulo de Levante? Não, não é aliás, isso. Do Barcelona. Né, aliás, o negócio é o seguinte, Motinha. Quando você vai fazer o marketing com uma linha ofensiva ali que tem Suárez, Messi, Neymar, é mais fácil você pegar, talvez, aí uma linha ofensiva do Levante. Como é que você vai chamar o torcedor? O torcedor não é idiota. O torcedor quer contrapartida. Inclusive, se você fizer, Sombra, uma campanha, vem aqui, é o Chaves falando alguma coisa, vem ver o São Paulo jogar. Não, mano, não falo nem só disso, mano. O São Paulo já teve, ao mesmo tempo, teve o Kaká no time. Teve Luiz Fabiano junto. Mas só te lembrar, Mota, com relação ao São Paulo. São Paulo, quando tava ganhando tudo aí, tricampeão, brasileiro e o cacete a quatro, pô, fazia fila de moleque de manhã lá que dava volta no quarteirão pra ter o batismo lá. O São Paulo inaugurava mastro de bandeira. Mas peraí, acho que tem uma confusão. Entendeu? O Ben já pode me ajudar nesse quesito porque ele já trabalhou no segmento. Muita gente vai lá, o marketing. Marketing é uma coisa, departamento comercial é outra. Quando você vende propriedades, você é um vendedor de espaço publicitário. Marketing é aquilo que você faz de propaganda sobre o seu time. O departamento comercial traz dinheiro, o marketing gasta. O marketing gasta. Então, só fazendo. É que muita gente fala, porque o marketing não presta, o marketing não presta. São coisas totalmente, eu acho que, erradas. Eu vou totalmente contrário ao Mota. Eu acho que o marketing. São Paulo tem um cara lá. Fora de série, tocando mais, chama-se Vinícius Pinotti e tá fazendo o que pode. Botou até do bolso dele, né? Está fazendo o que pode e o que não pode. Acontece, aí o Mano também tem razão. O São Paulo também não tá ajudando. Lógico, cara. O marketing no Brasil é diferente. O marketing só funciona quando você tem um time massa. Você falou o Palmeiras não é exemplo. É agora. Diferente você fazer marketing do Barcelona. Não, e com o Palmeiras agora também não é. O Corinthians, naquela época, também não era. O Palmeiras hoje tem a Parmalat 2. Qual foi o momento na história do São Paulo que a torcida mais cresceu? O time do São Paulo. Anos 90 e agora nos anos 2000, né? Títulos, cara, não é questão de marketing. Títulos. Não tô querendo sacanear. O São Paulo deixou de ser o São Paulo foi muito tempo. Faz tempo, né? O São Paulo deixou de ser o São Paulo que a gente conheceu faz muito tempo. O São Paulo não ganhou o Campeonato Paulista há 12 anos. O São Paulo tá aí capengando nos últimos anos. Cara, você quer marketing o quê? Difícil. E eu repito o que eu disse no ano passado. E com tudo isso, que também não seria função do marketing, foi quem encheu a camisa do São Paulo, que até um ano e pouco atrás, São Paulo tá jogando sem nada na camisa. Você lembra ou não? São Paulo não tinha patrocínio na camisa. Hoje o São Paulo tem um monte. Eu acho até que o marketing de São Paulo tem feito até bastante com o material que tem. Eu também acho. Aliás, o departamento comercial. São Paulo, vai ter, teve a promoção de jogar com o Rogério Ceni, agora vai ter alguma coisa com a Luiz. Já teve o Lugano. Mas tem. É que eu acho que pelo tamanho do São Paulo, o São Paulo tiver ganhar muito mais. Não, mas isso não é. O que o São Paulo precisa ganhar antes de mais nada, o Mota, são títulos importantes que o São Paulo ganhava. Não ganha. O torcedor de São Paulo anda desanimado, você vê. Torcedor desanimado. Mas o torcedor, quando o São Paulo precisa, ele apoia. Torcedor. Mas vai no campo. Apoia outra coisa na hora diferente. Do marketing do drama. O torcedor do São Paulo apoia aquela época, ela vai cair, não vai cair, põe ingresso a 10 reais, lotou o Morumbi. Torcedor, ele compra no embalo das vitórias. No embalo das vitórias, ele consome o produto futebol. Quando perde, ele deixa de consumir. A curva ela é óbvia para todos os times. O que é a diferença dos clubes europeus? Essa é uma diferença. Claro, mas aí nós estamos falando de outro nível. Que são, porque clube europeu, como Real Madrid, Barcelona, etc., não são clubes locais. São mundiais. Não são clubes da. Não é clube da Espanha, é clube do mundo. E a gente não pode usar como parâmetro. Outra coisa que não dá para usar como parâmetro é o Palmeiras. Por que não dá para usar como parâmetro o Palmeiras? Sim. O Palmeiras é um caso muito especial de empresários que estão vislumbrando um pouco mais adiante essa oportunidade de associar a marca ao clube. Se fosse só a venda ali de camisa propriamente, não compraria jogador do jeito que compra, não pagaria esse tanto. E é um mérito do Palmeiras de ter encontrado quem faça isso. Ponto, ok. Se amanhã tiver algum São Paulino milionário aí que queira também fazer alguma coisa desse jeito, que ligue lá no São Paulo, e fala: oi, São Paulo, eu quero pagar aí, quero associar minha marca ao São Paulo, quero ter o uniforme inteiro pra mim, vou pagar tanto, etc e tal, e o São Paulo vê se compensa ou não. Agora, não vamos confundir. Marketing é aquilo que você faz para fazer propaganda do seu time, para promover o seu time. Sim. E, se der, arrecadar com esse marketing. E se o time estiver bem ganhando, vai ser maravilhoso. Venda de espaço em camisa é venda, uma venda comercial. O São Paulo vendendo as suas propriedades, se eu não me engano, está atingindo a marca de 35 milhões de reais ano. Que é mais... ou é aquele valor que há um tempo atrás São Paulo disse que queria arrecadar com um único patrocinador, Master. E você vender time que briga para não cair é mais difícil. Ah, mas é grande o São Paulo. Por isso ainda arrecada 35 milhões. Agora, ficar brigando para não cair com times que não atraem, com times que não trazem expectativa é diferente. Vê se o São Paulo aí fosse campeão nos últimos anos e tivesse com outros retornos para o anunciante, não estaria faturando 35, estaria faturando 50, 60. E no futebol, assim como na vida, dinheiro faz dinheiro. Dinheiro faz dinheiro, não tem jeito. Você tem 50 milhões na mão, se você souber fazer, no ano seguinte você tem 100. É porque não acontece no São Paulo, né? Ultimamente. Não, no São Paulo você tem 50 de dívida, no ano que vem você tem 100. Exatamente. Bom, pelo menos vinha sendo, né? Agora parece que a gestão lá, pelo menos financeiramente, parece que tá. Mas eu repito o que eu disse já ano passado. O São Paulo é um clube, realmente, é um clube que ele apresenta uma decadência. Vamos fazer o quê? O São Paulo hoje me lembra aquelas famílias quatrocentona. Que na década de 50, 60, 70 eram todos milionários. E hoje os caras sobraram aquela casa no 9 de julho. Exatamente. E é num lugar maravilhoso, mas que por dentro tá caindo aos pedaços. E com a mentalidade caindo aos pedaços. O São Paulo precisa se renovar. É, agora, vamos vender para fazer estacionamento. O que o torcedor fica chateado. E aí eu concordo com o torcedor, que é o seguinte: vai vender. O torcedor do São Paulo vem pedindo há anos para botar a molecada de Cotia. Que o saudoso Juvenal falava assim: Cotia! Aí agora que vem uma geração que parece Isso é interessante. Tem que vender. Vai vender antes tudo dos moleques jogarem. Pra salvar o... Aí o torcedor fala assim, porra, mas nós estamos pedindo pra botar a base... Não sei há quantos anos. Aí põe a base. Quando põe a base, vai vender. Aí entra um problema. Oito de todo jogos, torcedor. Né? Gente, cadê o dinheiro? Vende. Paga a dívida. Mas tá sempre devendo. Por isso que quando os caras falam assim, a Lei Pelé ferrou o futebol brasileiro, eu não acho. Porque historicamente é isso. Clube brasileiro deve. O cara não sabe administrar. Não tem Lei Pelé. Ó, lembra? A televisão precisa melhorar isso aí. É uma porcaria o que paga, é dinheiro de pinga, lembra? Pô, televisão hoje, tudo bem, não dá pra gente comparar com o Barcelona, com o Real, com o Bayern de Munique, com o Manchester. Mas, ó, quanto recebe São Paulo por ano? Mais de 100 milhões. Amigo, nós estamos falando de São Paulo, porque estou falando Corinthians, Flamengo, todos. Sem contar pay-per-view, sem contar TV fechada. Sem pau, é dinheiro. Mas, não, sem só pela aberta. Não, tudo bem, 100 milhões. Sem a da aberta é dinheiro por um campeonato. Aí, antigamente... Por um campeonato. Antigamente, mas esses patrocínios de marca esportiva, dinheiro de pinga. Cara, hoje você vai num clube de futebol, pega um pé de 15, 20, 35 milhões por ano. E ainda, coloca um jack no meio, né? Aí tinha os patrocínios da camisa. Pô, paga uma bicharia. Vê a Copa do Mundo. Porra, nego pede dinheiro de gente grande. Aí vende o braço, vende o omoplata, vende as costas, vende o calção, vende o meião. Ainda tem o estádio, tem a bilheteria. Pergunto, cadê o dinheiro? Pô, o São Paulo. Mas é isso que a gente tá falando, Benja. Mas é por isso que eu falo, é fácil bater em Lei Pelé. Porque os caras tiram o foco sempre. Não, mas a Lei Pelé ajudou a ferrar também. São duas coisas distintas. Não é, ajudou a ferrar também. Eu entendo o que você disse. Se fosse lei do passe ainda, eles estariam devendo do mesmo jeito. É isso. Porque são incompetentes. É isso. É isso que eu tô querendo te falar. O problema é má gestão do futebol brasileiro. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é teu, não é dele, não é de todo mundo. Ô, Thiago, teremos eleição em abril e o Leco concorre com Pimenta. Por enquanto, são esses dois que concorrem. Em meio a isso, tem uma nova, um novo estatuto. O São Paulo vai ter que mudar o seu formato de gestão. Começa a valer o novo estatuto. Você acha que esse novo estatuto pode ser um momento, um divisor de águas? A partir desse momento pode ser uma virada para o São Paulo voltar a crescer, voltar a se modernizar, voltar a estar à frente? Ou, na pior das hipóteses, voltar a estar junto daqueles que vêm ganhando os títulos hoje? Sombra, eu acho que o estatuto é importante. A gente, como um torcedor, o Benjamin colocou aí, a gente está sempre esperando a volta da glória do São Paulo, né? Que foi São Paulo que a gente conheceu, campeão mundial, tri brasileiro. Mas eu acho que isso é uma parte, né? O Benjamin estava falando de renda, vocês estavam falando de competência. A renda de um clube, ela é composta por várias coisas hoje em dia. Precisa de muita competência para gerenciar. Então, eu acho que o estatuto é um pedaço disso tudo. Mas o clube tem que revelar jogador, tem que parar de vender jogador antes do tempo, tem que ter outros ídolos, porque o nosso último, agora a gente está apostando em técnico, então não adianta esperar por alguma coisa que seja o ponto-chave que mude o São Paulo de um dia para o outro. Acho que tem que começar a mudança aí em várias frentes. Tá certo. Olha, você acha que essa mudança de estatuto vai mudar alguma coisa no São Paulo? Eu acho que você tem que tomar muito cuidado na escolha agora, nas eleições, de quem vai comandar o clube. Porque o que o São Paulo passou, no meu modo de entender, foi durante muito tempo a ausência de oposição, porque a situação era muito forte e absorvia todo mundo. Qualquer um que levantasse ali a mão para tentar fazer oposição, ele era absorvido pela situação e isso fez muito mal ao clube. Essa que foi a verdade, porque o São Paulo durante muito tempo que mostrou um exemplo de administração, justamente porque não tinha ninguém ali para brigar com o pessoal da situação. E eu acho que agora as coisas estão ficando mais claras. Então acho que essa eleição pode ser um divisor de águas para o tricolor. Thiago, quer falar mais uma coisa ou fecha a tampa? Não, fecha a tampa. Só mandar uns abraços. Boa. O pessoal está no WhatsApp aqui mandando, todo mundo. Um abraço para o Tomás palmeirense, para o Leandro Vicente São Paulino, pro Ricardo palmeirense, cunhado infelizmente. E um abraço para vocês. Já fui no programa aí algumas vezes. Vocês são nota 10, cara. Oh, valeu, cara. Obrigado. O mano é um personagem. Não sou, velho. É que você não reparou, mano, mas você é. Não sou, não. Chega aí, ele é gente boa, eu sou São Paulino, ele trata todo mundo legal pra caramba. Vocês são nota 10. Valeu, irmão, tamo junto. Obrigado aí pela audiência. Alô, fera. Sombra. Fala, vô Mauro. Ah, pro inferno. O respeito humano aí, viu? O 20. Tô lembrando que são três chapas, viu? Três? O Sombra tá descartando o Adalberto. Mas... O Adalberto Raquete é candidato ainda. É, voltamos. Essa semana voltamos. Rapaz! Estamos apoiando. Mano! Apoiando o Leco. A chapa dele não tá boa, do pulmão, pelo menos. É. Tá bem. A do pulmão já era. A dele que caminha aqui. Qual é a plataforma dele? Não, nossa, é o Adalberto, velho. Raquete, o vice é o Carlinhos SOS, que era o salva-vidas da piscina do clube. Hoje ele está no que diretivo. Ele promete. Mas do Adalberto é plataforma ou plantaforma? Não, para de cutucar. E o nosso diretor de futebol é o Claudio Honor. Ele organiza o campeonato interno. A experiência do Claudio Honor? Ele organiza o campeonato interno da criançada e dos mais velhos. Ah, a turma do subóbito, então. Isso, pode tomar o poder. Ele tem uma vasta experiência de futebol. Imagina. Só lembrando que é a cara desse São Paulo, viu? Chapa Bela Sacada Tricolores. Primeira dama é a Palmirinho Nofre. Nossa. E ó, pra não dar creu, vote no Tamborel. Aí, cara. Boa, teremos uma equipe competitiva de Tamborel. Pra boa! Não dar creu. Um abraço, Thiago. Valeu, cara. Até mais. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Vamos falar agora do FIFA Mobile. Na sequência, tem mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Vai ser legal demais. Opa, vamos lá. Rapaziada, vamos falar agora do FIFA Mobile da Electronic Arts, hein? Ó, tá coçando, tá de bobeira por aí? Tá agora no metrô, no busão, esperando chegar aí o seu fretado, tá esperando a namorada sair do trabalho, a mãe sair do dentista pra poder levá-la pra casa novamente? Tá de bobeira, cara? Não vacila, não. Baixe agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts, cara. Esse jogo é demais, esse jogo é fantástico, cara. Não tô de conversinha furada, não. Aí você fala, mano, mas pô, cara, comediano, tô lá com aquele IPTU pra pagar, o IPVA, tem licenciamento, tem rematrícula da criançada na escola, tem que comprar material escolar. Cara, não se preocupe, esse é um baita presente da Electronic Arts pra vocês, cara. O jogo é 0800, o jogo é free, o jogo é de graça, tá bom? Não precisa se preocupar. Cadê os fifeiros de plantão, velho? A rapaziada que curte jogar um FIFA, baixe agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts. Todo mundo correndo aí pra Play Store ou pra Apple Store, tá certo? Ó, o jogo é leve, o jogo tem apenas 100 mega. Você não vai precisar deletar aquele álbum de família, você não vai precisar deletar aqueles videozinhos que o Benja te manda no WhatsApp, você não vai precisar deletar nem o Tinder que você deve ter aí pra curtir umas danadas, ou pra curtir uns danados por aí. Você pode ficar tranquilo, tá certo? Seu celular vai continuar levinho, levinho, levinho, sem travar, velho, porque o FIFA Mobile da Electronic Arts tem apenas 100 mega. O jogo é leve demais. Ó, jogabilidade também pra você que tá preocupado. Pô, mano, é futebol no celular, no tablet, como é que funciona? Cara, o jogo é demais. O jogo foi desenvolvido especialmente para smartphones, deixando o jogo assim muito mais dinâmico. Você vai ter aqueles botões aí que você está acostumado no videogame, de passe, de lançamento, de carrinho, de chute, de cabeceio. É a mesma coisa. Inclusive o botão para mover o jogador, tá certo? Você vai ter ali como se fosse um manche virtual. É demais. E olha que bacana, hein? Você que acessar agora o Facebook da rádio, que é facebook.com/, tá certo? Energia97FM. É facinho. É facebook.com/energia97fm. Você pode me assistir jogando ao vivo, que o Vilela tá aqui posicionado para poder filmar o meu show, tá certo? Inclusive, vocês não precisam se preocupar, porque quem paga o cover artístico para que vocês possam me ver dando um show é a rádio. Eu sou funcionário. Boa. Da rádio. É isso aí. O cover artístico é por conta da rádio, tá bom? E um abraço pra rapaziada aí da EA Mobile, que tá marcada no post também, caso alguém queira saber um pouco mais sobre esse jogo fantástico, que é o FIFA Mobile. Agora eu vou dar um pau em alguém aqui, deixa eu ver. Então vai dando um pau aí, mano? Vou pegar aqui, ó. Temporada. Vou botar aqui. Frankfurt. Vou botar uns WhatsApps aqui pro pessoal. Bora lá. Vamos lá. Fala, pessoal do Estádio 97, Thiago de Carapicuíba falando. Ô, Dodô. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o Palmeiras não fez todas essas contratações porque ele tá de olho na Libertadores e de olho no Brasileirão de novo? Porque a gente não pode esquecer que a Libertadores é o ano inteiro, né? E não adianta ter só um time e alguns reservas lá, porque o Palmeiras vai jogar pra Libertadores e pro Brasileirão novamente, com certeza. Olha, uma pergunta inteligente, Dudu. Se o Palmeiras não contratou pra ganhar a Libertadores, não. O brasileiro. Acho que contratou pra perder, Dudu. Não, o que ele quis dizer é que contratou muitos jogadores pra poder disputar duas competições paralelas, que é o caso da Libertadores e do Brasileirão. Eu acho que nesse ano, como a Libertadores vai ser o ano inteiro, precisa ter um elenco muito grande, porque senão vai ter problema, hein? Time que não tiver elenco muito grande, que vai disputar Libertadores junto com o Brasileirão, vai ter que escolher um ou outro. Por que você olhou para o RG? Sabe por quê? Não olhei para o RG. O RG é o que disputa a Libertadores aqui, mas não falei pro Santos. Eu nem sei se o Santos tem dois jogadores por posição. Eu acho que o Santos vem com um time forte, mas não Santos tem um elenco hoje, grande. O Santos hoje tem um time bom então, e banco, o que não tinha o ano passado. Então. Agora elenco, eu acho que o Palmeiras tem elenco. Você agora mais ou menos quis dizer assim, não temos medo de vocês, foi isso mais ou menos que você quis dizer. Não, mas o Santos, nenhum time pode ter medo do outro, senão não disputa a competição. Mas você gaguejou agora, eu se fosse entendeu? Um delegado analisando senão... um discurso de um detento, eu diria que o senhor está com medo do Palmeiras. Tá. Pela dizer, gaguejada que o senhor deu. Olha, eu quero dizer o seguinte... Tá com medo, toma leite. É um brincalhão, velho. Geralmente, os times... Se bem que antigamente, né? A Libertadores, até o ano passado, ela era disputada de uma outra maneira, né? Sim. Ela disputava no primeiro semestre e no segundo semestre. É a mesma quantidade de jogos. Agora não, né, Rogério? Mas agora ela é mais espaçada, né? É, espaçada. É, agora você vai ter que escolher melhor aí onde você vai pôr o time titular pra jogar, né? E, Domênico, aproveitando o hino do Palestra, você, como bem adiantou, muitos sites, viu, RG? Sim. Sinto saudade de você, grande RG. Sim. Enfim. Estamos aqui. Muitos sites cravam, já Borja está certo. Borja já acertou. Acabou a novela? Angel Borja, Benjamin, que eu não sei se você sabe, é colombiano. Você conhece bem esse jogador? A família dele deu uma entrevista dizendo que já está com as malas prontas. Então... Agora que estamos de malas prontas. Familiano, hein? Ótimo! É, agora, olha, eu vou dizer... Então quer dizer que o pacote é amanhã, é isso? Vai anunciar um pacote amanhã? É o pacote agora? Não sei. Eu sei que o... Hoje, a verdade é uma, né? O Palmeiras, quando saiu o Gabriel Jesus, o Palmeiras ficou sem um atacante num nível que disputa a altura, né? Então agora o Borja, pelo menos que ele jogou muito no ano passado, pra saber como é que ele vai se sair com a camisa do Palmeiras, num time novo, um time no Brasil... Se ele for como jogou o ano passado, se ele for bem... Você falou hoje, parafraseando, né? Vai voar, hein, velho? E parafraseando a música. Vai voar, hein? Hoje... Já tá lá o Guerra também, né? É, um time arrumadinho. Viu, Domênico? Bem que você disse. Mas não tem a dúvida. Pode apostar. O Lucas Barrios... Vai embora, eles vão... Passa daqui, Barrios. Eles devem estar tentando a China. Empresta ele pro Corinthians, pro São Paulo. Não, obrigado, já temos o Jô lá. Como disse o Domênico, hoje... O Barrios é melhor. Eu tenho uma proposta. A gente se enrosca. E perde a linha a noite toda. Ludmilla, não, só parafraseando. Então, Miguel Alder Borja. Nossa, essa é burrinha. Borja. Ludmilla no Planeta Atlântida lá botou pra jogo, ele, hein? Viu? É? Ele ela, foi. Você viu? Não vi. Ele foi pro Atlético Nacional. É mesmo? Ela não, meteu um fio dental lá, saiu rebolando. Quem não gostou do riscado foi o João Dória. A Anitta no Planeta Atlântida lá. Ah, eu vi essa fita você aí. Você viu? Vi. Meu ela tava com uma roupa de astronauta, Alexandre, não era? Alexandre, você é comentarista esportivo. Não deixa de ser verdade, mas... Sim, mas... Mas não pode falar da mulher lá? É informação, no caso. É informação, né? No caso. Entretenimento, né? Informação de entretenimento. É dona Encrenca, o estádio não é só futebol, dona Encrenca. É tudo, né? Entender essa história. Ó, temos mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Salve, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é Rodrigo Catingueira, de Provo, Utah. Ah, tem uma pergunta pra fazer pra vocês. Dentro de todas essas contratações que foram feitas, a gente fica preocupado se alguma delas vai mexer com o grupo, se vai rachar o grupo ou não. E uma delas que me deixou preocupado é a contratação do Ale Oliveira, né, que desde a coletiva de imprensa já pediu para tirar o cara mais sensato, imparcial da coletiva, que é o Azedão, né? Então eu queria saber como que está a relação entre os dois. Contando que na primeira semana ele jogou certinho aí na rádio, só que na segunda semana deu um migué. Um, dois, três dias. Como é que vai ficar esse negócio? E aí, Azedão, você não gostou da minha chegada? É, você é igual a menstruação de homem, você não vê nunca. Não é assim, não. Eu sou participante calculadora, vim pra somar. Não, é verdade, eu respeito o Alê, já falei pra ele. Elogiando o Santos, pode ficar no ar tranquilo. É, porque qual o time favorito pro Paulista? Santos. time favorito pro brasileiro. Santos. Libertadores. Santos. Champions. Champions League. Santos. Fica quietinho aí, ô. Oh. Entra pra esse trouxa aí, não, hein? Fechou, hein, Domênico? Não entra pra esse mané, não, hein? É a garantia do espaço. Fechou, hein, Domênico? Fala, Dédio. Prazer. Quem é o candidato ao Paulistão? Santos. Ah, é, rapaz. Você tá medrando pra ele também? Peraí, eu não sei. Ele tá com uma peixeira, pô. Peixeira o cara. Azedão. Boa noite. Ontem eu tava tentando te ouvir. É. E não sintonizar. Tava sintonizando. Qual que é o nome da rádio mesmo? A rádio é Imparcial, né? É Imparcial, Santos, sempre Santos. Dentro ou fora do alçapão. Ou você pode encontrar em outro dial, que é Imparcial, joga o que jogar, é Zuleão do Mar. Pô, é outra rádio? É. Bom, você eu sou um monstro aqui, eu meti 3-0 no Frankfurt. Parabéns, pô, irmão, você é um monstro. Ainda bem aí, hein? Vamos lá, mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Manda aí, mande sua mensagem, 94-353-0150. Me chama de Felipe Melo porque eu vou gritar no seu ouvido. Hoje eu tô mais animado que o RG em bingo de igreja, que o Dodô no show da Aguinaldinho. Hoje eu vou beber até ficar igual Mota, sem noção nenhuma. Olha. Não vem com o bonde do Azayan sem boca. É, ficar igual Mota é perigoso. Olha. Pô, Ale. Eles são muito bons, pô, Ale, né, cara? Ale. Opa. Não, o original. Eu sou Ale. É, eu quero dizer, me chama de Drogba no Corinthians e vem me iludir, vem me iludir. Daqui a pouco eu tenho o dono da bola, mas agora vamos falar da BV Financeira. Olha só, amigão, não deixe pra depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV Financeira! Olha aí um recado legal aí pra você que ainda não decidiu onde você vai passar esse restinho aí do verão 2017. Presta atenção, vem aí o navio do Energia na Véia. E o navio do Energia na Véia é uma baita opção pra você fazer um mini cruzeiro de 3 dias e 3 noites a bordo de um navio sensacional. O Cruzeiro do Energia na Véia estará em alto mar nos dias 17, 18 e 19 de março. Eu acho que vai ter muita resenha nesse navio aí, pelo que eu tô sabendo. Opa. Né? Tô sabendo aí, tem uma galera aí. Eu, por exemplo, olha, tô mais dentro do que o OB. Eu tô, já confirmei presença e é tudo nosso lá, hein? A tua mulher vai estar lá, né? Não, só sim, o que você vai fazer com ela, meu? Tranca, Ale, tranca na cabine ali. No final você podia subir e fazer um decreto. É que o Ale vai ficar doido, sim, com as dançarinas lá. Tu acha, hein, Sombra? Tranca. Okay. No final do meu show ele sobe pra fazer um decreto. Uhum. Decreto do navio? Ah, eu acho legal. Claro. Decreto do navio? Depende dele. É. Ele já falou que é o quê, já? Ah, então tá bom. Eu vou sair fazendo decreto lá, porque eu vou estar mais louco do que o garotinho na ambulância. Eu vou, não quero saber. Então, olha, se você quiser fazer parte desse navio com muita festa, flashback, Domênico lá, DJ, Domênico Gato, tocando pra galera. Muito legal. DJ. Então, ligue agora na promoção e faça a sua reserva, tá bom? 3624-9007. 3624-9007. Você pode ligar agora. Tem um plantão lá da promoção aguardando sua ligação. E você pode parcelar em 12 vezes sem juros. 12 vezes! Parcele a sua cabine em 12 vezes sem juros. Restam, acho que 100 cabines só. Vai mais de um mês. É mesmo? Só. Sério? Aí já era. São apenas 100 cabines. Então liga lá, 3624-9007. Liga agora e você vai descobrir por que o navio do Energia na Véia tá mais de 10 anos em alto mar fazendo sucesso. Bom, hein? É bom. Muito bom. Muito bom. Meu, eu não vou voltar nunca, não, meu. Tô há 10 anos. Hã? Tô há 10 anos, meu. Eu não quero saber quem jogou água no mar, eu vou passar o rodo, hein? Mas você mandou essa no decreto, hein? Não quero saber quem jogou água no mar, é boa. Vamos pro telefone, 3284-7097, oferecimento do McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Também oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Quem liga e fala... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Vai, Asdrubo, solta os cachorros. Parece o pintinho. Sim, isso. Ah, pisaram na patinha. Salsicha latino, velho. Alô? Parece que tô lustrando o chão. Alô, rapaziada. Alô, rapaziada. Opa, quem fala? Quem tá falando é o Ezequiel. Ezequiel, tudo bom? Ezequiel! Maravilha, Ezequiel José de Moraes. Ezequiel! Olha, queria agradecer viu, aqui viu, o... Viu, Benja? Oi. O Serginho respondeu minha mensagem. Obrigado, Estádio 96. Mas se você quiser falar com as pessoas, eu vou falar a gente no estádio avisa. Olha, pessoal, o Rudy tá tentando falar com você. Eu Benja, às vezes, quando ele tá aqui, ele não responde, eu vou chamar. Ô, velhinho, e manda o nome completo, deu bloco. O nome completo do Ezequiel José de Moraes. E quantos anos? 29. G2.9 hoje, hein? Hoje, terça-feira? 2.9 é legal? Acho que ele não demorais muito pra chegar em casa hoje, não. Ah, caraca, você gritou no ouvido do velho, velho. Mas a risada do Carlos Alberto, ele ri até seu quando achei engraçado. Carlos Alberto fez só a primeira vez a velha surda, né? Gravou agora no Tom. Gravou agora? É mesmo, é? Vai ao ar em maio. E o bairro qual é? Então, eu moro aqui na freguesia do Ó. Eu morei... da freguesia do ó. Ó, ó, ó, aqui pra vocês! Sou da freguesia. Eu morei na Nossa Senhora do Ó. Aí sim, Benja, fica pertinho aqui. Nossa, cara. O cara que inventou a tal coxinha do frangó foi o Benja. Frangó? O Benja? Pô, é o Benja, só come frango. Aqui no Largo da Matriz. É isso aí. Você gosta de coxinha, Benja? Feminina. Coxinha é gostoso. Ah, vai, você gosta de frango, velho. Aquela feminina bem passada, né? Deixa eu te falar. Não, aquela... Coxinha, o Benja gosta porque ele manda a coxinha pra nós. É legal, mas, por exemplo, vamos supor, se amanhã acabasse as coxinhas do mundo, eu falo, nossa, e como frango, eu vou coxinha com aquelas que você manda, não pode acabar, né? Frango catupiry. Aquela coxinha com frango catupiry. Ah, aquelas grandonas? É. Não, legal. E coxa creme? Detesto catupiry. Coxa creme não? Grandona é aquela coxa creme. Não, você não gosta? Putz, é a melhor coxa. Detesto catupiry. Nossa, o Benja e a aventura dele pelo mundo dos salgados é triste. Viu? Qual salgado que você gosta, Benja? Ah, o salgado e doce. Hein? Gosta de um palmito. Croquete de carne, sim. Salgadinho do caçangueiro. Croquete de carne, esfirra. É, bolinho de bacalhau. Bolinho de bacalhau, vou nem olhar, cara. Kibe, legal. Kibe. Legal, mas também se não tivesse mais, não faltaria isso. Fica assim. Uma porção de bunda pra beliscar, só pra beliscar. Bunda? Gosta? Bunda? Bunda? Pra beliscar. Pra beliscar. Porra, hoje. Consolo de noiva. E que é isso? Aquela salsicha que vem com aquele tipo, uma massa folhada em volta. Não, consolo de noiva pra mim é outra coisa. Você nunca viram, velho? É vibrador. Não, é aquela salsicha e vem uma massa em volta. Salsicha empanada. É, salsicha empanada, consolo de noiva. Consolo de noiva, pô. Vocês nunca comeram consolo? É salsicha bolovo. Empanada, não tem nada de consolo. Bolovo, você já comeu? Que é bolovo? Bolovo, você nunca comeu bolovo? Bolinho de ovo. Bolovo é como se fosse uma coxinha com ovo dentro, cozido. É bom, cara. Não, eu pagaria pra ver o peixe comendo um bolovo, velho. Bolovo eu nunca comi. Podia pagar o que for que você não ia ver. E aquela batata com fiambre no meio? Que isso? Ô, dá uma segurada, ô Masterchef. Ô, tá velhinho, tesourando time mesmo, velho. Tem o Jacan e seu Jacu. Que é tricolor, Dudu. Tá tesourando mesmo, velho. Jacan e Jacu. Jacan e Jacu. Que é isso, comida, de comida eu entendo, né, velho? A gente não duvida, não. Faz tempo que não. Isso aí a gente não duvida. Ô, Ezequiel, tudo bem, cara? Ô, maravilha, Sombra. Tudo bem, graças a Deus, cara. Beleza. Faça uma projeção aí do tricolor pra esse ano. O que você espera e o que você acredita? Sombra, é o seguinte, cara. Se a gente for analisar esse último jogo, eu assisti ele, tá? E, cara, São Paulo jogou bem, na minha opinião. Jogou... A única coisa que o São Paulo tá pecando é a finalização, não tá matando na hora que tem que matar. Nos primeiros minutos de jogo, o Luiz Araújo pegou uma bola, que se ele toca pro Wellington Ney, ele entra com bola e tudo. O São Paulo ia ficar tranquilo no jogo, o Sabes perdeu outro gol, aí depois nós tomamos 2 gols, que o time Cuba aí entrou no jogo de novo. Empatou o jogo, tivemos a chance de matar com três, com uma bola na trave. Chegou no segundo tempo. Segundo tempo teve duas chances de fazer o 3 e o quarto não fez. Os caras fizeram um gol de escanteio numa jogada que deram sorte. E no finalzinho mataram o jogo. Eu não vi nada disso que tipo, todo mundo tá falando, ah, o São Paulo jogou tão mal. Eu acho que o São Paulo precisa é um matador, cara. São Paulo, desde a Florida Cup, São Paulo chega, mas não faz gol. O barulho, Jacan, eu acredito que tenha sido. Se o São Paulo perde. Jacan do Masterchef? Perde de 1-0 ou perde de 2-1. Mas esse é o Ezequiel. O Ezequiel, Jacan. O jogo, o você barulho não teria. O sobrenome dele? Você tirou Jacan. O barulho... Eles falaram aqui. É Fogaça, não é Fogaça o nome dele? É que os caras. O nome é Moraes, velho. De Moraes. O barulho não seria tão bem grande quanto foi o placar, né, cara? É isso que pegou. Então, mas é o seguinte, RG. O Audax é aquele time que deixa jogar também. Ele abre espaço. Aí o que acontece? O São Paulo não matou. Se o São Paulo tivesse feito 1-2. Aí o São Paulo ia jogar tranquilo, ia jogar o São Paulo tivesse feito o terceiro no travessão, aquele batendo no travessão, ali mudava. Se a minha mãe fosse homem, não tinha nascido. No segundo tempo, quando começou o jogo, o Chaves teve uma bola que ele rolou pro Luiz Araújo, fraco, que se ele rola certinho, o Luiz Araújo faz o terceiro. Ô Moraes, mas o que todo mundo falou e que foi mais impressionante, a gente tá até falando aqui na segunda-feira, é que o setor que ninguém esperava que errasse, errou tudo, né? Foi a defesa. Porque a gente esperava o melhor setor do São Paulo de jogadores. Setor. Melhor setor dos jogadores de São Paulo. Pô, deixa eu falar, velho. Você consegue errar uma palavra que é setor. Posso falar? Tem duas vogais. Você não erra nunca. Você é o vogais. Posso falar? Pode, é que são duas vogais. Então deixa eu continuar falando, vai. Obrigado. Vai, fica aí na sua casa. Setor. Fecha a casinha, beijo. E então, fechou? Beleza, obrigado. Zagueiro, ninguém esperava que o São Paulo fosse errar, né, velho? Tanto. Mas também, Mota, é o seguinte, o São Paulo errou. É, começo de temporada, você pode ver que aquele lance lá do Bufarini com o Douglas é totalmente falta de comunicação. Exatamente, de tudo. Comunicação ali também, eu acho que faltou o Sidão falar, meu, tá só. Os caras não sabiam o que fazer, velho. Na verdade, exatamente. É aquela coisa. Não obedeceram o que o Rogério tinha programado. Eles mesmo falaram isso fora do campo. Agora, aí fica difícil, que eu acho, né? Que o São Paulo demorou pra mexer, assim que o Rogério demorou um pouco, foi ter entrado com um volante de saída de bola, que é o João Schmidt. O Rodrigo Caio, cara, por mais que ele marque, o jogo não tava pra ele. O jogo tava pro São Paulo cadenciar o jogo, sair jogando. São Paulo tava tentando sair jogando com o Bruno e fazer ligação direta. Pô, o Bruno não dá, velho. É melhor colocar o Bufarini na direita, pegar aquele lateral do Grêmio, colocar na esquerda. O Júnior. E isso, e colocar o Michael e o Rodrigo Caio nas águas e o João Schmidt no meio. Eu acho que não tem que inventar muito, não. É, mas o São Paulo ali... Vou te falar uma coisa. Puta, lateralzinho direito também, que sem graça aí. O Bruno? Esse... Ah, vai pro inferno. O Bruno? Mas aí... cara, o Bruno, eu não vi até falar, mano, eu olha, você gostava dele, Sombra. Ele fez um jogo bom só, Sombra. Mano, mas, sabe, caiu demais de um jeito, assim, nossa, ele nunca foi maravilhoso. Mas, esse mau momento do São Paulo aí, cara, que é ruim criticar o cara, porque o cara tá começando agora também, e tudo pra ele deve ser um pouco de novidade. Mas, cara, tá na cara que quem tá ferrando São Paulo aí nesse quesito, pela estratégia que ele tá utilizando, é o próprio Rogério. Jogador por jogador, eu acho aquele Júnior muito mais jogador do que o Bruno. E quando você desloca o Bufarini pra esquerda, tá na cara que você vai... É como se fosse um videogame. Você põe o lateral direito, que é 85, na esquerda, ele vai ir pra nota 62. Ele não vai render a mesma coisa. Isso daí é óbvio, é evidente. E sem contar que o lateral esquerdo do São Paulo, aí o Júnior, ele é muito melhor jogador por jogador do que o Bruno. Outra coisa que eu acho que o Rogério capengou, Sombra, é o fato de colocar o Rodrigo Caio pra jogar de volante. Porque aquele Douglas também que tá jogando lá, o cara não mostrou pra que veio até agora. A melhor zaga do São Paulo hoje, eu jogaria ali com o Michael e com o Rodrigo Caio. E de primeiro volante, mesmo não sendo aquela função dele, o Thiago Mendes. Eu concordo com você, mano. Mas é isso que todo mundo esperava, né, mano? O Schmidt, né, mano? Também. Acho que o Schmidt seria melhor que o Thiago Mendes. Então, mas o Schmidt já tá meio que dando linha, né? Será que vale a pena colocar o cara? Ué, mas nesses seis meses que vai ficar, tem que esperar, tem que ficar a contar com ele, né, mano? E se pegar o jogo do São Paulo na Florida Cup, o Bruno era pra ser expulso se o juiz. Lance com o Marquinhos Gabriel, né? Ele era para ser expulso e ia prejudicar o São Paulo. E as melhores chances de gol mesmo, pô, se o São Paulino, foi o Corinthians que criou. Se o Corinthians tivesse feito 1, 2, 3 no São Paulo ali, já ia começar desde o Florida Camp. A gente, pô, São Paulo perdeu os gols, não fez. E o Corinthians teve uma chance clara com o paraguaio lá. Teve com o Romero, teve com o Giovanni Augusto, Romero, com o Giovanni, Marquinhos Gabriel. E com o Marlone. O Marlone também pegou uma bola... Então, se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de capricho, tinha matado o jogo contra o São Paulo e a gente ia falar, tá vendo? São Paulo não esqueça também que o São Paulo no segundo tempo... E tomou uma goleada do Aldax. É que o Aldax, a chance que eles pegaram, de 6 eles fizeram 4. Mas não foi você que acabou de dizer que o São Paulo jogou bem? Não, então, mas aí que eu tô te falando. O São Paulo, ele jogou bem, criou, só que não matou. Aí, aí chega lá, os caras fazem os gols, aí já era, o São Paulo jeito, tá assim, bipolar, uma hora acha que tá bom, acha que tá ruim, a gente não sabe mais nada. Fica até meio... de baixo eu entendo, amigo. O São Paulo jogou bem e perdeu, mas eu Sombra, se o São Paulo cria 5, 6 chances e não faz, e a zaga toma 3 lá, se o São Paulo ganhasse de 6-3, pô, o São Paulo goleou, mas cria 6 chances lá e toma 3 aqui e não faz as 6, aí, ó, não tem jeito. Não faz porque é ruim, né? Exatamente. Até que o Chaves fez 2 gols agora, mas, cara, o Luiz Araújo, dibra, corre, meu, mas o lance dele tocar, só rolar, ele não tem visão, cara. O moleque não tem visão, ele quer fazer um gol, ele quer chutar, sem visão nenhuma. Aquela bola do primeiro tempo, se ele rola pro que veio do Fluminense lá, ele entrava com bola e tudo. O jogo ia ser diferente. Ezequiel, eu sei que nós estamos falando de time, torcedor gosta mesmo de falar do time, né? De quem pode vir, do que tá acontecendo. Mas o Mota, agora há pouco, ele deu a informação. Isso tem que ser lembrado, que pode ser uma coisa muito complicada na vida do São Paulo. Não sabe o que vai acontecer. Uma confusão gigante. Porque isso aqui foi julgado no Supremo Tribunal Federal. Pelo que eu sei, não tem recurso. É, no STF é a última instância. Há muitos anos, um conselheiro do São Paulo, que é o Dr. Francisco de Assis, se não me engano, ele é conselheiro. É um advogado das antigas, etc e tal. Ele moveu uma ação contra a alteração estatutária feita pelo Juvenal lá no JJ, nos anos 80, etc e tal. Sim. Agora saiu a decisão do Supremo anulando todas as últimas, os atos administrativos das últimas gestões e da atual. Ué, retroativo o trem, meu? É. Então, agora, na prática, eu não sei o que pode acontecer. Na prática, o que acontece? O que é? Volta tudo como eram as pessoas do conselho de antigamente. Caraca. Os conselheiros perdem cargo, que foram nomeados. Então, meus amigos, como não bastasse as dívidas, a guerra política que São Paulo futebol. Vive, rapaz. E o futebol feio do Tricolor, não bastasse tudo isso, São Paulo agora tem essa bomba caindo, que já sabia há um tempo, é que, né? Ô, Nariga, descola um advogado aí, velho, pra explicar. Pô, no São Paulo que mais tem, velho. Federal, mano. Mas que mais tem no São Paulo, advogado, não, juiz, né, promotor. Gente que sabe de futebol. Então descola um aí pra falar, porque essa parada é federal. Não, ninguém sabe ainda, RG, não tá nem... O Leco é advogado, o Pimenta mas ninguém sabe é advogado. Tudo no São Paulo passa pelo Largo de São Francisco. É impressionante. Rapaz do céu. Os caras não sabem se de repente vai entrar uma intervenção. Mas isso deve... Você quer dirigir o São Paulo, pista, você não tem que ser bom. Você tem que passar pela OAB. Largo de São Francisco, eu trabalhei 22 anos lá como treinador. É mesmo? Sim. Todos esses aí que você falou, me chamavam de professor. É mesmo? É, tudo bem que eu era professor de futebol, mas já era alguma coisa. Mas não interessa, E eu fiquei lá 22 anos porque não tinha um maldito que nem o Beijo que me derrubou da Hebraica depois de 3 temporadas. Sacanagem do Beijo, só porque você mandou... Eu te derrubei da Hebraica. Mandou uma oração. Eu ajudei um pouco, mas tudo você, bem. Você, em vez de implementar lá a Nossa Senhora lá... É, o Pai Nosso. Você poderia ter dado uma força ali. É que ele não conta. Não tem Pai Nosso Coxé lá? É que ele não conta, ele conta, mas aí no decorrer dos anos ele omite. Quando ele não sabia do regulamento. Sim, e também teve um outro probleminha ali que eu ainda não tinha revelado, mas como eu tô com o dono do clube aqui, Beija, daí eu posso falar. O que acontece? Deus, quando eu assumi o adulto lá, a categoria adulta da Hebraica, masculino e feminino, eu fiquei responsável pelas categorias menores. Sim. Que é a base de tudo, né? A base é importante, a formação, né? Categorias menores. O que eu fiz? Eu falei pro chefe lá, falei, chefe, tem que mandar embora essa molecada aí que tá de treinador. Eu vou trazer uma pessoa que tem a minha filosofia de trabalho. É. Entendeu, não? Aí eu trouxe uma pessoa da minha confiança. Por quê? Quando eu não tivesse na Hebraica, ele ficaria com a incumbência de passar o meu cartão. E quem era? Chama Tyson ele. Ele é na caixa de lápis de cor e tá perto dos brancos já. É o Patolino sem bico, meu irmão Tyson, negão. E aí, o que acontece? Ele ficava com o meu cartão. Contratei o Tyson, fizemos uma reformulação. No dia seguinte, o negócio de passar o cartão mudou pra botar o dedo. E aí meu plano caiu. Aí meu plano caiu, foi tudo por água abaixo. Sacanagem. Oi, Ezequiel. Fala, o Mota não entendeu, não. Olha, o Mota explica entendeu. Aí, Martinha. Eu tô preocupado aqui com esse negócio. Ele tá mais por fora do que a bunda da Anitta no show do Atlântico. Tá no joguinho. Eu tô mais preocupado com a história de São Paulo. É a meia dela que faz ela ficar... Nem as Kendall. É. E nem as facas guinço. Você acha gostosa a Anitta, Benja? Não vai dizer que você não conhece. Não, conheço. Mas você... falar, eu nunca vi assim. Você não fazer uma guerra. Você prefere o Naldo? A mim não diz nada. Anitta ou Ludmilla? Nada, Anitta? Com quem você faria uma entrevista? A Anitta ou Ludmilla? Você não fazia um aqui com Benja, com ela? Quem é Ludmilla? É uma funkeira também. Aparece a Beyoncé. Juro, você nunca viu a Ludmilla? Pelos meus dois filhos, que eu não faço a menor ideia de quem é Ludmilla. Anitta Marquezine. Aparece a Beyoncé, velho. Eu não tô criticando a pessoa. Não curti é uma coisa, agora não saber quem é Ludmilla. Eu não tô nem falando que eu curto ou não curto. Juro por Deus que eu não faço a menor ideia de quem é Ludmilla. Essa menina parece que é mó gente boa. A Ludmilla parece que é mais gente boa que a Anitta, mano. Ah, acho que a Ludmilla é perna, hein, mano? Será, mano? Perna. Eu acho que ela é uma balaca é monstra. É perna. Eu acho. Mas qual deu um showzinho meu aí. Meu nome é Fernanda. Kátia. Kátia. É, na praia. Ela tava Ludmilla, na praia e não quis dar autógrafo. Ah, mas a mina tá descansando. O Benja também outro dia passou pelo Rogério Ceni. Imagina pro Rogério Ceni o saco que não é. O Benja é meio que dublê do cara. Mas quando o Rogério vai pros lugares. Mas, ô, Mota, é remunerado. Qual que é a mais perna das três? Tem uma agora que tá fazendo merchan também, que é lá do Rio. Eu não sei o nome dela. Fátima Bernardes. Carol com K. É, essa aí. Qual das três é mais perna, velho? A Ludmilla. É mesmo? Eu acho. Ela Carol com K é gente boa. Mas aí você vê a Sabrina Sato, é humildade em pessoa. Eu acho que a mais perna é a Rogério, que é três pernas. Não sei, nunca trocou ideia. Oh! Essa tem mais perna. Ezequiel. Ah, Sabrininha dizem que é legal. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Espero que tenha sido a contento. Não, que isso, cara. Torcer pro Tricolor esse ano aí, trazer alegria pra gente. E eu gostaria de mandar um abraço pro meu camarada Peixe, do Imbu, parceiro do primo do Beijo aí, que vende as pulseirinhas, vende as coisas, o Zé Hugo, que vende as coisas. Ele compra direto pulseirinha. Ah, ela do meu primo, na Só e Luar, lá em Bumbum das Artes. Meu primo tá milionário. Cadê essas pulseirinhas aí? É, pulseirinha mesmo. É o Zé Hugo, Beijo? Não, meu primo, Beno. Não, demorou. Rapaziada, fica com Deus. Amém. Pra vocês e... Fala, amém, Benjamin. Vou ver se eu compro o resort aí, tá, Sombra? É nóis, aí tá certo. Aí, quem sabe nos encontramos no resort do estádio 9, 10 e 11 de junho, lá no Bourbon Spa, tá. Resort de Atibaia. Participar lá do nosso samba lá, velho. Ó, tem mensagem aqui no nosso WhatsApp, daqui a pouco o dono da bola. Fala, galera da Energia, aqui quem fala é Eduardo, corintiano de Interlagos. Queria saber do Benja, do mano aí, se, cara, essa gestão, tudo como tá internamente do Corinthians, se não corre um risco de voltar a ser aquele Corinthians da época do Dualibe. Corinthians perdido, sem ninguém dando uma gestão mesmo, ficar tudo bagunçado. Queria falar que, Rude, você é fera demais. Aí, Benja, bota uns Slayers, uns Sepulturas, uns Cores aí pra tocar. Nossa. E um abraço pro Ale, que eu encontrei ele fim de semana passada na Rosas de Ouro. Valeu, abraço. Aí, ó. Ele ouve Slayer, Sepultura. Valeu, e Rosas de Ouro. Ou seja, gosta do Satanás. Eu, tirando, né, os caras do Slayer, que são gringos que não ouvem a gente, Raining Blood. Os caras do Sepultura, o Andrés ouve a gente todo dia. E do Corsos, nosso querido Silvio Golfetti. Eles vão sair todos na Rosas. Ouve o Estádio 97. Dono de Silvio Golfete, corintiano doente. Tá, mas ele fechou com Rosas de Ouro, você não falou. É a comissão de frente da Rosas, é essa aí. Tá, não é? É o carro do Rock, não é? Sim. Eles vão quebrando prato, quebrando tudo. É, é grego. Os caras são gregos, vão quebrando prato. Come morcego, mordendo morcego. Mas olha, o rapaz falou da gestão do Alípio, mas pra lembrar que a gestão do Alípio ganhou título pra caramba, viu, velho? É, mas a última impressão é que fica, e ele saiu pela porta do fundo. Ah, ganhou título pra assinou caramba. Assinou com a MSI, aí vendeu a alma pro diabo. O Mundial de 2000, que você tava no Maracanã, o presidente era do Alípio. Não importa, ele rasgou o estatuto pra se perpetuar no cargo, isso não tem desculpa. Mas aí o Maluf também fez um outro importante. Um erro não justificou outro, Benjamin. Não é isso. Ele falou da gestão do Alípio. Falei, o do Alípio ganhou muito título. É óbvio, foi mas... o presidente que se perpetuou no cargo. É, mas tem um mas, né, Benjamin? Ah, olha, mas que mas, hein? Né? E que mas. Mas como é difícil essa vida do futebol, né, cara? É. Pô, poderia ser você mais... chegar e falar assim, nossa, olha que dirigente, nossa. Cara correto, passou liso de ponta a ponta. Mas... É, o cara é honesto. Mas... O cara é honesto, não, o Paulo Nobre tal... não dá pra falar nada. Não, ele é bonitinho. Paulo Nobre não dá pra falar nada. Não. A respeito do quê? Ele recuperou o Palmeiras, ah, saiu com títulos. Ele é o maior presidente da história do Palmeiras. Falando como presidente, você não tem como falar dele. Não. De sacanagem, não, isso, de sujeira. Isso não. Não dá pra falar nada. Isso não. Não tem o que falar. Ele, ele, fez, ele botou, fez tudo pelo Palmeiras. Passou tudo. Limpo. Tudo. Ele passou limpo. Ele botou fez muito bem. Sem dia, né? Mas é difícil o presidente assim, né? Que o cara fala assim, ó, item competência, item... É, honestidade. Honestidade. O pacote, né? E conquistas, né? O porque pacote. Esse é o tripé, né? Capacidade, ai, honestidade. Né? E não fez bobagem, né? Saiu sem fazer bobagem. Né? Sim. Ah, ele, é o que eu disse, ele botou as fianças em dia, né? E fiança, finanças. E, ó, o, sim, até que você disse do Parmeira... O Dudu renovou até 2020, depois de 19. Olha que bonitinho. Hoje. Tá vendo, vó? Tá bom. Você vai comprar bolinho pro Dudu? Ah, ele é lindo, viu? Olha. Ele parece o Yudi, né? Do PlayStation. Né? Woody? Yudi. Da TV, né? É. Ele é bonitinho. Tem mais mensagens? Ô, rapaziada, tudo bem? Aqui quem tá falando é o MacGyver aqui de Itapsirica. MacGyver. Sombra, você tá de brincadeira, né? Você falar que esse time do São Paulo é a mesma coisa do time do ano passado... Ah, faça-me um favor, né, Sombra? Já não basta você ter pegado no pé do França, aí. Falar que o quem era o França, aí. A Sombra ajuda aí, né? Aí, tá vendo? Já caiu pro você, velho. Vai vendo. E agora, Bambi. E agora, Bambi. Sombra corneteiro, oh, oh. Agora a casa caiu pro você, velho. Oh, oh. E agora, Bambi. E agora? Vai ver teu pai. Vai, ô. É o Sombra de cama, deita um, deita dois, hein? Ô, faz peta, fica na tua aí. Ô, pude de pinga, vai pra lá, ó. Defenda-se, Sombra. Pô, cara, eu vou defender a opinião dele, bicho. A opinião dele. O cara dá uma jorrada em você agora, hein? Essa história de falar do França aqui, puta, eu acho que eu não falo do França 20 anos, né? Mas você falava do França? Eu não lembro. Em 2000, possivelmente, eu falava e ainda dava parabéns, né? Campeão. Não, eu lembro que você pegava no pé, o Rio tem razão. Pô, não tem mais e-mail daquele... Como é aquele menino do São Paulo me mandava e-mail pra cá? O Wilder? Cadê o Wilder que não manda mais e-mail? Ô, Wilder, manda e-mail pra gente. Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan, já já o dono da bola. Olha só, amigão, se você tá pensando em ter um SUV... Essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 9 dos 10 comparativos automotivos. Comparou? Comprou a Nissan Kicks. É, rapaz. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas, câmbio automático Xtronic CVT com função Sport e um design de deixar qualquer um com inveja. E agora, a partir de R$ 84.900, com taxa de 0,99 em 36 vezes, além da supervalorização do seu usado na troca. E tem mais, tem mais! O Nissan Kicks é o SUV com menor valor de seguro alto do mercado. Bacana, hein? Pô, bacana demais, é show! Então acesse nissankicks.com.br, confira os comparativos... Passe uma concessionária e faça um test drive. E olha, pode anotar o que eu estou falando. Você vai se surpreender. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí. Todos juntos fazem um trânsito mais seguro. É Nissan! É Nissan! E agora no oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Também no oferecimento de FIFA Mobile da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se, o dono da bola! Começando mais um, eu sou o dono da bola. Comigo, Craque Neto. Que pra falar a verdade, se você não sabe quem sou eu, devia nem estar assistindo meu programa. Essa que é a grande realidade. É como diria o Datena. Agradecer a Band. Se não fosse a Band, não tava ninguém no ar. Essa que é a grande realidade. Veloso, você tem pra falar aí seu destaque inicial. Concordo com você. Eu acho Felipe Melo é o pior volante da história do futebol. O Márcio Araújo dá de 10. Por quê? Porque se o Márcio Araújo tivesse na Copa de 2006, pra falar a verdade, o Brasil não teria perdido. Neto, desculpa atrapalhar, né? Mas o Felipe Melo foi expulso na Copa de 2010. Pô, fala a verdade, foi em 2006, pô. Ah, não, tá certo, né? Foi em 2006, foi eu que errei, né? Até porque é você que é o dono da bola. Pô, que os caras eram brincalhão, cara. Eu joguei bola, né, na época, né, que a meia pesava, né? Que pra falar a verdade, hoje em dia tem mais tatuagem aí do que futebol, né? Mas pô, nunca fiz meu cabelo moicano. Até que pra falar a verdade, nem cabelo eu tenho. É, Vampeta, o que você tem pra dizer aí sobre a estreia do Audax, que pra falar a verdade é um dos melhores times do mundo. Eu vendo Juventus, eu Real Madrid, eu não vejo diferença pro Audax. Essa que é a verdade, hein, Vampeta? Ô, Lão, nós estamos dizendo o Marcelinho, o Marcelinho e o Tinoco, né, que jogou no Guarani de 90. Abraço pro Tinoco, pô, o cara bacana, esse cara aí é 10. Valeu, Tinoco, tô esperando lá o esquema das primas lá em Campinas, pra falar a verdade. Marcelinho foi no Budeiro. Marcelinho pastor. A gente foi no Budeiro, tem uma banda tocando lá. O Marcelinho, na época o Marcelinho tava tão louco. Ele começou a pregar pras putas, as putas tudo peladas. Pô, Vampeta, você só conta história mentirosa no ar. Pô, ninguém aguenta mais. Pô, você é comentarista, cara. Pô, tu quer ser humorista, vai fazer stand-up. Pô, vai fazer igual o Fábio Porchat, o Marcelo Adnei, esses caras sim são humoristas. Que pra falar a verdade, pô, o Danilo Gentili sair da Band, baita bola fora, o seu Saad aí, baita sacanagem. Essa que é a grande realidade. Vamos lá, ajuda o Marcelinho. Olha a história aí. Esse dia o Marcelinho tomou uma bebida. Ele começou a cuspir fogo de verdade. Ele começou a cuspir fogo. Todo mundo rindo. Pegou fogo lá no puteiro, porque ele começou a cuspir fogo de verdade. Pô, ninguém aguenta mais essa história aí. Porra, é que história mentirosa. Que pra falar a verdade, mentira é o que reina no futebol, né? Vamos pro intervalo faturar, porque pra falar a verdade é o que mais importa aqui. Sensacional. Parabéns, hein, Ruth? Parabéns. É, sou o dono da bola. Temos mais versões. Boa. Tem mais versões a vir aí, né? Mas eu não falei Marcelinho. Meu mano, falei Marcelinho uma vez. Aí saiu. Você quer fazer espetáculo? Aí caiu o Meteoro no meio da Paulista uma vez. Tava eu, Marcelinho, Ricardinho, Ronaldinho. Tem um tradução outro homem, que eu não lembro. Simultânea aí. Aí caiu o Meteoro, explodiu a Paulista, acabou o mundo. Tem tradução simultânea, rádio. Ô, rádio tem que estar com o Bambi, quem chamou você na conversa, Bambi? Tradução aí, ô. Ô, pudim de pinga, tem pra tradução aí. Ai, ai, ai. E você quer participar do resort do Estádio 97? Tá junto de toda a turma do resort? Sim. Você tá ali conversando com o Rudy vai falar: ô, Rudy, faz umas imitações pra mim, grava aqui pra mim no celular. Com certeza, você pode pedir o decreto do Alê. É. O Alê faça um decreto. O Alê vai fazer decreto pra todo mundo no resort. Vai ter um momento decreto. Então, se você quer estar junto da turma do Estádio 97, você quer jogar ali um FIFA Mobile ali junto com o Mano? Ah, não tem problema. Opa. É, o Mano vai estar lá. Com certeza. Você quer ver onde o Aguinaldinho faz a festa dele? O Dodô vai estar lá. É, vai estar de costas. É, vai estar lá. Então, você que quer ir no resort do estádio, não perca a chance de fazer a sua reserva ligando, atenção, 2896-4665. 2896-4665 é o telefone para se ligar agora. Tem um plantão lá da Lotus Travel aguardando sua ligação, tá bom? Ligue 2896-4665. E quem compra antes tem a chance de parcelar em até 6 vezes no cheque ou no cartão Visa ou Mastercard. Não é bacana? Fica mais fácil, em 6 vezes. Muito legal. 2896-4665. De repente você vai jogar bola com o Rui, com a Lê, vai jogar videogame com o Mano. Opa. Você vai participar da resenha ali com o Velho, com o Ale Oliveira, com a galera da Cuíca. É. Não é não? É, vai ter o sambinha lá fora, o Beija vai cantar. Vai ser legal. Vamos treinando o samba. Eu naturalmente vou passar o sábado inteiro organizando o campeonato de society. Sim, eu também. Aí você passa lá e fica trocando uma ideia. Ah, que legal. Trocando futebol society. Trocando umas ideias. Vai jogar, Lê? Tô no time do Rude. Só tem uma mudança na regra, você que é o organizador do torneio. Sim, diga. O Rude vai poder jogar na linha, mas com a mão. Pra não atrapalhar é tanto. Mas posso falar? Foi ele vai aparecer em todos os jogos. O passe que eu dou parece que foi com a mão mesmo. Ele é cheio de querer dizer mala. Que ele é Tom Brady do estádio. Mas, ó, o lançamento que eu dou com a perna parece que foi com a mão mesmo. É isso aí. Esse cara sem graça agora. Ele joga nada, velho. Nossa, meu Deus. Ah, eu não sou um cara, mas jogo bem, sim. O cara, cara entra ontem. O problema é ele joga bem. O problema é ele ir no jogo. Ah, isso você tem razão. O problema é ele ir. Conforme prometido, o que era mesmo a promessa? Vai, Dodô. Aí, Dodô. Domênico vai mandar um abraço, vai fazer uma ligação. Se começasse o atabaque, o Domênico vai mandar abraço pro Borges. Como assim, velho? Que isso? Esse abraço hoje vai pra quem, Domênico? Você é muito idiota, cara. Pra quem foi morar no céu? Um abraço pra quem morreu. Dodô Xavier. Pra quem foi morar no céu, é isso? Psicografa alguma frase aí, Domênico, de alguém. Manda o seu abraço especial pro George Michael, não sei. Olha, eu vou mandar abraço, e vai ver, vocês vão gostar muito. Rosiméria Fogueteira. Tem gente aqui na mesa que vai. Ô, Domênico, já manda pra quem vai morrer esse ano e você sabe, tem vai. Tem gente aqui na mesa que vai embora e eu não posso mandar abraço. Ah, já? Você tá prevendo? Eu tô prevendo. É, vocês estão achando que... Olá, tá vendo? O Atabaque funcionou, velho. Ô, Dodô, mas vai dar muita audiência. Sim. A Domênica me mata todos os dias. Vai bombar, hein? Vai. O chupetinho desceu aí. Vai bombar, hein? Ô, Dodô, vale a homenagem pra Rosiméria? O que você acha? A Rosiméria é a fogueteira. Achei que era a Rosiméria. Morreu faz tempo. Eu vou falar, ô, Beija, vou falar. A fogueteira morreu? Pô, ninguém te falou. Não sabia. Morreu e deixou uma... O trabalho da Domênica... Precisa botar o... Deixa eu contar, menina. Só botar uma xícara de café e o microfone numa encruzilhada. Mas qual o objetivo? É pra ele receber. Pra entrar nele. A Domênica. Ele trabalha, mas só entra vivo. Eu vou falar o que vai entrar aí já já. É o que eu mais quero. Mas não vai querer. É um bolo de noiva. É, hein? Um xícara de café e um microfone. Uma picape de DJ. Um pouquinho, né? Você já fez um vaso de barro igual no filme Ghost, assim? Já. Nas costas da Domênica. Peguei por trás. Ah, Dodô. Essa piadinha já deu. Essa piadinha já deu, Rodrigo. Olha aqui, ó, Ale. A piadinha desse cara é só essa aí. Deixa os caras brincar, velho. Mas é que eu fico assim, eu não gosto que brinque. Ale, deixa os caras. Não, acho que ele é. Que romântico. Vamos, agora vai. A gracinha dos caras. O pote de barro. A gracinha é essa aí. Quem não tem mulher, pensa na mãe, hein? Imagina a Domênica pisando embaixo do molinete pra girar o barro. Mas, alguém é só sexo ou tem amor? Não, é paulada. Eu gosto que ele me sufoque com a mão. Eu gosto que ele sufoque. Vai ser com ferro. Eu adoro ter orgasmo na apneia. Você é louco, velho. Na hora que eu desmaio, vem respirar assim. Você é louco, um monte de gente amor. Que absurdo esse papo aí, mas não tem o lance. Mas o ponto é não rola sentimento. É, não tem o negócio de você falar, quero ficar junto com ele. Não. Dormir não. De beijo na boca. Dormir de conchinha. Na hora de dar uma tripada, eu gosto de raiva. Ah, é? Vai ficar com ódio da Domênica. Nossa, que bom. Acabou a brincadeira ou vai até que hora? Ô, mano. Acabou ou vai continuar? Ô, mano. Diga. Se for continuar, eu vou tomar um café, vocês brincam. Tá brincando, é problema. Diga. Pra esse casal. Não, que foi, Domênico? Não, é porque o rádio é um veículo, é um dos veículos mais bonitos, mais sensacionais. Eu sou ali. Eu fico imaginando, os caras perderam aqui, mas uns 5 minutos pra falar bobagem. Gente. Eu sou contra isso. O Aleio que ficou instigando. 5 minutos que poderíamos, é por exemplo, velho. Falar de Bozano, falamos de Mike McDonald. Mas falamos de amor. De FIFA Mobile, podemos falar aí da BB Financeira. Não, eles querem falar de mim. Mas você tá certo, já encheu o saco esse papo gay aí, tá vendo? Dá ibope, Domênico, dá ibope. Mas dá uma dica. Onde esse casal bonito pode adquirir um empreendimento bacana. Ah, então se liga só. Tem espelho no teto pros dois? Com certeza, você pode pôr lá, porque o apartamento é top, hein? É o Conquista Jardim Amaralina, rapaziada. Que é uma dica espetacular. Lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping, cara. Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo, hein? Já viu as parcelas? Tenho certeza que cabem direitinho no seu bolso, amigão. A partir de R$ 499. Vou repetir para que você acredite, cara. Porque agora você deve estar no carro. Nossa, não acredito. É R$ 499. A partir disso você paga a parcela do seu apartamento, cara. É top demais. Vou repetir mais uma vez. A partir de R$ 499. E atenção, hein? O Jardim Amaralina tem as melhores facilidades do programa Minha Casa Minha Vida, cara. É top demais, cara. É a chance de você sair do aluguel. Você que tá aí panguando, cara, fala, putz, não aguento mais pagar aluguel, queria ter a minha casa, queria ter meu apartamento. Essa é a tua chance. Você vai ter o teu cantinho, cara. Quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde em um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer para deixar a vida da sua família ainda mais feliz, meu irmão. São apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga. E olha que super dica, hein? É o melhor preço da região, parceiro. Com entrada facilitada e TBI e registro grátis, hein? Além da possibilidade de usar o seu FGTS também. Conheça o decorado na rua Savério Quadril, número 620. Ó, é ali no quilômetro 19 da Raposo Tavares, sabe? Rua Savério Quadril, número 620, ali no quilômetro 19 da Raposo Tavares, tá bom? Liga agora mesmo, 3781-4133, 3781-4133, ou acesse conquistamaralina.com.br. Ó, foi bem no finalzinho. Justinho, hein? Que beleza. É, mano. Estádio Noite Chat, com a música, oferecimento, né? Tá de bonito. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br e também da BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Agora é hora do momento sem parar, aquele momento em que 3 ouvintes participarão na sequência, tá bom? E detalhe, só ouvintes virgens, porque hoje é terça-feira, só os virgens participam. Aquele que nunca entrou ao vivo no ar com a gente, tá bom? Então liga aí, 3284-7097. Solta os corras, Drubal! Isso! Que isso, tá chorando! Isso é um gato, porra! Gato no cio! Só é um poodle gay transando, cara. Que isso, mano? Rapaz do céu! Que isso, velho? Que coisa, hein? Alô? Eu, hein? Alô? Alô? Quem fala? Alô? Alan Montenegro de Araújo. Ô, Montenegro, tudo bem, meu? Beleza, Dodô, e vocês? Aí, tranquilo. Quantos anos você tem? Consegui, baralho! Conseguiu? Truco. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tô com 33 anos. Ah, eu não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico, né, Dodô? Ah, então, e 3.3, né, como é que fica hoje? Montenegro? É. Só no chocolate, né, velho? Sensacional! Sensacional! Salve, na Eurocopa Montenegro 2, Marília Feira também 2. Exatamente, isso aí. Esse ali é o fanfarrão. Aí. Ô, velhinho, e o bairro? Cara, eu moro no Jardim Íris, vamos ver se o GPS meio aí vai Jardim saber o quê? Onde fica. Peraí, Íris. Jardim o Íris. Quê, amigão? Íris. Íris. Tem três Íris. Falando, de tem óleo. Tem três falando ao mesmo tempo. Ou você tempo. Íris ou você voltar. Jardim o quê? Íris de óleo. Pera, moto, eu não ouço. Íris. Íris Valverde. Não, ele falou... Íris Valverde é linda. Não é Íris, é Isis? Ele falou Íris. Íris. O Íris é aquele time lá que trouxe o do Corinthians. Ibis. Bom, é Íris, vou... I-R-I-S. Eu entendi Íris. Não, é S, gente, é I-S-I-S. Peraí, é Íris ou é Isis? I-S-I-S. Aê, Íris. Poderosa Íris. Aí sim, é Cotia. Lembra da Poderosa Íris? É o GPS mesmo. Ah, é, tá bom. Quero falar que era Jardim Íris. Você Jardim viu Poderosa Íris? Jardim Íris é no, Jardim é no rosto. Lógico que tem. Tem no rosto, boa, nos olhos, né? Boa, Dom Benja. Acho que nos anos 70 tinha os tênis Íris. Tinha. Lembra? Anunciava no Domingo no Parque. Domingo no Parque. Santo Antônio. E quando chove e faz sol, tem arco-íris. Arco-íris agora. Nós. E tinha o carro, o Aero Íris. Aero Íris. E o time, ô, brother? Cara, eu torço pro todo poderoso Timão. Vai Corinthians, Pode desespero do Zante, velho. Pode desespero do Zante. O Jadson tá de volta, velho. É. O Magic Jadson. E o Drogba, hein? Chegou? Cadê o Paguila? O Drogba tá na sua casa pelado. Ah, não! Cadê o escrota? Ei, professor, como é que é? Imagina a avó chega até o Drogba pelado. Imagina o Drogba na sua cama assim, com o braço assim por trás da cabeça. A saroba em pé. E a anaconda, hein? Isso. Chulo. E ele do quarto mesmo, ele vai fazer xixi. Do quarto deitado onde ele tá, já vai fazer xixi. Solta a Big Co. Você falou, eu falei saroba agora, o cara fala isso, é legal. É pra pular a corda ali. Beleza. O Drogba, quando ele quer urinar, olha lá, olha lá. Ele joga pela janela. Ah, assim. Tá vendo, olha lá. Você viu já? Não sei, o Alex. Cobra tá de um falando. Olho só, você é louco. Aquilo lá, boy. Mas enfim, mano. Ô, amigão. É ignorância aqui. O Drogba não quis aceitar o convite do Corinthians, azar dele, ia ser o auge da carreira dele. Mas temos o Jô. Verdade, mano, o Drogba perdeu uma oportunidade de jogar no Todo-Poderoso. Ah, é. E já tem musiquinha, mano. Tem que ser assim, ó. Ô, Lele. Ô, lá, lá. Corinthians tem o Jô Pau no Drogba. Ô, você tá louco? É ou não é, Benjamin? Aqui é nóis, mano. Que se dando Drogba, mano. Jogibra. É nóis, velho. Ô, quem é Drogba perto do Jô? Ô, amigão. Meu mano, Deus, mano. O Jadson daqui a 40 dias aí, 30 dias, quem sabe, ele já vai estar apto a jogar. E aí, mano, expectativa vai, que o Jadson possa... Ele só vai participar na medida certa, depois ele já verdade. Pode jogar. Vai dar uma afinada, daqui a pouco tá em campo aí. Você acha que o Jadson vai conseguir jogar aquela bola que ele jogou em 2015? Olha, mano, o Jadson, ele tem uma qualidade... É Jadson. Jadson tem uma qualidade inquestionável, né? Uhum. É bom jogador, tecnicamente muito bom, tem uma história com o Corinthians... E, na verdade, ele era a peça que o nosso time tava precisando. Um meia de qualidade para distribuir bem a bola. Qualidade. Na cara do muita gol. Qualidade. E eu gostei muito dessa contratação. Com certeza foi a melhor contratação que a gente fez. E agora tem que perder os quilinhos a mais que ele ganhou aí. Qualidade. Pra afinar o nosso meio de campo. Ô, amigão, o Corinthians ele estreou no Campeonato Paulista jogando contra o São Bento lá em Sorocaba. É, o campo tava pesado, é verdade, tava realmente meio impraticável a arte do futebol técnico que o Corinthians sabe jogar, mas ficou abaixo do que poderia render, não ficou não? Ficou, mas, mano, não dá nem pra exigir muito, porque é início de temporada, é natural que o time ainda não esteja com aquele entrosamento, jogador novo chegando. Tem que ter qualidade. Tá meio que numa fase de teste, tem que dar resultado sim, o Carille precisa dos resultados, mas e foi um resultado positivo, não foi um futebol que a gente espera, né? Mas foi um resultado bom diante das circunstâncias e outras. O São Bento já vinha treinando, se preparando há mais tempo que o Corinthians, né? Hoje não tem qualidade, né? Mas, ô amigão, amanhã também temos aí a estreia do Corinthians na Copa do Brasil. O Corinthians vai pegar a Caldense lá. É, relembrando que é jogo único, não tem aquele jogo de volta, independentemente do resultado, termina amanhã. O Corinthians ele joga pelo empate por estar jogando fora de casa. Você acha que o Corinthians consegue avançar para a próxima fase da Copa do Brasil? É, mano, o Corinthians, assim como os times grandes que estão na Copa do Brasil, não tem muita opção. Eles entram nessa obrigação, como né? favorito. Tem obrigação de ir lá, nem que ganhe por 1-0, e fazer o resultado. Aí o peso da camisa vai contar muito, né? O peso, a tradição na competição, não pode ir com brincadeira. E o Carille, meu? O que você acha do Carille? Você acha que com qualidade... Você parece o... O Ruth tá me aloprando aí, né? Tá. Não tô aloprando ninguém, meu. Só tô perguntando se com qualidade o Carille vai botar esse time pra engrenar, né, meu? Verdade. O Carille, mano, eu acho que ele é um bom técnico, sim. Ele. Igualzinho, cara. Ele vem da mesma escola que o Tite, né? Foi assistente do Tite. Uhum. E, obviamente, ele aprendeu. Ele vai tentar implantar a mesma dinâmica que o Tite implantou no Corinthians. E é uma aposta. Acho que das opções que tinha no mercado, ele com certeza vale a pena apostar num cara da casa, a planta da casa, conhece a rotina do clube, uhum. também já conhece os jogadores também. Eu acho que é válido, sim. Eu não vejo uma opção melhor. Tem opções boas, sim, mas já estão trabalhando, aí não tem o que fazer, né? Olha, mas eu vou te falar, cara. Amanhã não, porque a primeira rodada não termina amanhã. Mas eu tenho certeza que desses clubes grandes que eu citei aqui, ó, Corinthians, São Paulo, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Inter, Sport, enfim... desses sete times aqui, certeza que todos passam. Pelo menos um roda. Pelo menos passam, um senta na graxa, velho. Certeza, Domênico, certeza. Ah, eu não acho. Qual é o nome do amigo? Carille, meu. Carille. O Carille é o técnico do Corinthians. Olá, eu sou o Alê. Alê. Alan. Manda, Dom. Fala, Dom. Olá, cara, eu sou o Alan. Você chegou a ver a festa que a torcida do Sport fez ontem no aeroporto, nossa, em Recife, incrível, pra chegada do André? Meu tá Deus. Eu não vi bem, já confesso que eu não vi. Era então, tipo, é tipo Lugano chegando aqui. Era legal, era legal perguntar pro torcedor do Corinthians que viu de perto o André no passado. Deus do céu. Porque, ó, quem puder, acesse. Quem puder. Não, mas no Santos ele jogou bem. Porque tinha no Sport ele jogou bem. No Atlético ele não. A ver se o Santos quer ele agora. Não, isso é outra coisa, mas jogou bem. No Sport ele jogou bem. No Sport ele jogou bem. Mas olha, quem não viu, acesse aí no YouTube, acesse na internet e vejam que vocês vão ficar. Baita recepção. Impressionados. O aeroporto, você viu, né, Ale? É tipo transbordando de gente. Diego no Flamengo. Foi. Lugano no São Paulo. Mas, ô, amigão, você não ficou feliz quando o André foi embora? Nossa, de graças a Deus. Então, a festa que você fez e a festa que a torcida do Corinthians fez foi a mesma festa da chegada lá do André no Sport. Só que foi e vai ter outra quando ele foi embora. Pois é. Alan, obrigado pela sua... Mas lá ele vai dar certo, lá ele vai jogar bola. Obrigado pela sua participação, fica aí sempre na Energia 97, tá bom? Sombra, sou fãzaço de vocês, cara, eu tô até um pouco emocionado. E eu escuto a rádio de vocês já há bastante tempo, já tem uns 6 anos já. Tem um legal outro amigo meu me ligando, tentando atrapalhar minha conexão com vocês. Mas, cara, fãzato, vocês são demais. O Ali aí com vocês também, nota 10. Cara, agregou muito. E, meu, o time do estádio 97 tá melhor do que os times de São Paulo, com certeza. É de qualidade, né? De qualidade. Cara, vocês estão de parabéns. Vocês são pagáveis. Valeu, cara. Muito valeu. Obrigado, um abraço, viu? Aí. Um abraço pra Dona Encrenca, né? Como diz o Alê. Não, ela vai ficar brava comigo. Tá famosa, né? Não, é a dele. A Dona Encrenca é dele. Cada um tem a sua Dona Encrenca. Você não registrou? Ah, vou dividir a minha. E eu também não divido a minha. Thalita, minha esposa. Ana Luísa, minha filha. Pros parceiros aí, Rodrigo Anacarato, Caê Barbosa, enfim. Carilli. Pra todos os brothers aí. Então tá bom. Valeu. Qualidade. Abraço a todos. Agradeço. Grande abraço aí. Fique com Deus, hein? Obrigado. Amém, fica com ele. Obrigado. Uma ligação de qualidade. Mais um ouvinte, é o segundo ouvinte no momento sem parar. Sem parar, sem ligeiro. Sem parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Asdrubal. Ah, liga o Santista aí, cara. Porra, aí é um canil, né? É rinha. Alô? Se não for Santista, vou desligar. Quem fala? Eduardo. Oi, Eduardo, tudo bom? Pô, tudo bom, meu. Putz, cara, tô... Cara. Ô, meu, boa noite aí pra vocês aí, meu. Qual é o teu nome? Eduardo de Souza, meu. Como? Não. Eduardo de Souza. Eduardo de Souza. Quantos anos, Eduardo? Ô, meu. Tenho 34. 3.4, RG. Pô, cara, Eduardo de Souza, mano. É. Tem que falar, cara. Eduardo de Souza. Entendeu? Souza. Porra, se perdeu, hein? Não tem. Nome completo, Ludo. Nome completo. Eduardo de Souza, do que mais? Só isso. É só isso? Aí. Domênico ferrou a RG agora, hein? Na maldade mesmo. Não perguntou outro sobrenome. O nome do nego é. Eu tenho culpa. Olha, eu ferrei o cara. Ô, e qual que é o bairro? É Itaquera. Itaquera é nós. Tamo junto, hein? Zona Leste. Pode botar ele do Corinthians. Opa, sem dúvida. Ali é Jacupê, esse goleiro é nóis. Que você isso, tá vó? Chamando macho? Limpa a boca que aí. Isso, vó? Vaca. Juizão! Por favor, professor. Aí, mano. Sofrendo. Mas não era galinha? Cartão amarelo pra você. Amarelo? Nossa, que absurdo, cara. Injusto. Não é galinha, justo, galinha é vaca. Cara, que absurdo. Eu vermelho tinha mesmo, né? Uma galinha... Que se chamava Mary Lou. Mary Lou. Mary Lou. Dia fiquei Mary com fome e papei a Mary Lou. Mary Lou. Mary Lou. Mary Lou. Mary Lou. Mary Lou. Tinha cara de babaca. Olha lá. Um abraço pro Roger, pro Marcos Klein. O São Paulino Roger, o palmeirense Klein. Klein. Bom, e aí? Tô tocando a música. Olha lá. Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou. Mary Lou. Um dia fiquei com fome e papei a Mary Lou. Mary Lou. Mary Lou. Mary Lou. Mary Lou. Mary Lou. Tinha cara de babaca. Mary Lou. Mary Lou. Pela cloaca. Pô, bem que o Roger podia vir um dia, né? Mas não é uma missão fácil tirar o Roger de casa. Ia ser legal pra caramba o Roger aqui. Roger é style, velho. Tem Roger história. É uma galinha se chamava Sarali. Vai, Dodô, deixa a galinha aqui. Ah, um dia, fiquei com fome e papeia Sarali. Sarali. Sarali. Põe ele do Corinthians nessa porcaria, Sarali. Música Sarali. Chata da porra. Oh, ah, tá marcado. Tá marcado, juiz. Ah, sentiu o golpe. Opa. Os caras, o traje igual legal pra caramba. Eu sou ali. O cara ouviu. Cara ali, vai. O cara não gosta do hino. Acusou a música. Ô, Bambi, se fecha aí. Que deselegante. Oi, oi. O Corinthians aí estreando no Campeonato Paulista. Sarali. Quais suas primeiras impressões com relação ao time do Carilli? É do Carilli, velho. Olha, mano, realmente a expectativa, eu tenho uma expectativa boa, ainda mais agora com o Jadson vindo aí. Mas a primeira impressão, cara, eu achei que ficaram devendo, entendeu? Porque treinaram e tal, mas o São Bento não é um time que traga aí algum tipo de medo pra outro time. E, meu, 1-0 só achei que foi bem magro, meu. Apesar do campo aí ser ruim e tal, mas... Eu achei que pudesse ter sido melhor. Achei que poderia ter sido melhor. Eu vou te falar, o segredo, amigo, é não criar expectativa. É. Verdade. Porque verdade. A expectativa é a mãe da merda. Boa. É verdade. A expectativa é a mãe da merda. Então, não crie expectativa, é a melhor coisa. Eu vou te falar, tem hora na vida que a melhor coisa é você correr por fora, quieto. A expectativa que a torcida do São Paulo criou em cima do jogo. O segredo é não botar meta e superar a meta. Todas as expectativas em se tratando do futebol paulista, hoje, estão em cima do Palmeiras. É nóis, né? Porque investiu, gastou, trouxe tudo que tinha. Então, a expectativa do Palmeiras. O Corinthians... Como pedir pro corintiano não acreditar no time, velho? Os quatro estão melhor. Os quatro estão melhor. Eu não falei pra não acreditar. Ué, quando você deixa de ter expectativa... A maior, ele falou. A maior expectativa. Eu não falei pra não acreditar. Eu falei pra não criar expectativa. Deixa rolar. Não cria pressão. Deixa acontecer naturalmente. Vai, Benja. Vai treinando, Benja. Vai cantar lá no resort. Vai lá, Benja. Dodô? A revelação. Mas o Dodô sabe cantar. A verdade é que os quatro estão melhor do que estavam ano passado. Os quatro. Pode fazer a conta aí. Os quatro estão melhor do que em 2016. Tem qualidade. Muita qualidade. Mas, ô amigão. Isso é só na prática que a gente vai ver. Na teoria eu concordo com você. Mas, ô amigão, com relação ao time do Corinthians, tá na cara que tá longe de ser aquele time de 2012. Mas a torcida do Corinthians, ela tem por característica, cara, acreditar sempre. O time do Corinthians, ainda mais agora com a chegada do Jadson, eu acho que tem um ganho de qualidade técnica aí muito forte, cara. Já disse, verdade. Você pega ali o Jadson, se o Rodriguinho não ficar com essa frescurinha aí de não ter ido pra Turquia e voltar a jogar a bola que ele jogou ano passado, também é um cara que vai acrescentar demais. Não dá pra levar a sério essas tiris aí, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme, esse tipo de jogador aí pode até passar longe, ser negociado, enfim. Mas com relação ao restante do elenco do Corinthians aí, eu vejo que dá jogo sim. Principalmente agora depois da chegada do Jadson, mano. Magic Jadson. Dá pra montar mesmo, um time legal sim, tem peças pra isso sim, com certeza. Concordo contigo, mano. Mas e com relação, por exemplo, aos outros reforços aí que não vieram? O Corinthians ele tentou mais um centroavante, no caso foi o Drogba, não veio. O Corinthians ele trouxe também algumas peças ali, como foi o Gabriel Giroto do Palmeiras, trouxe o Felipe Bastos também mais um volante, trouxe o Pablo. Enfim, esses jogadores que o Corinthians acabou recompondo e fortalecendo o elenco. Você acha que foram peças aí que podem acrescentar ou você não bota muita fé, não? Não, podem sim, mano. Eu gostei sim. Gabriel, acho bom de bola. Ele é bom, provou isso no Botafogo. Jogou bem no Palmeiras, aquele antes de se machucar lá e tal. Gostei do Pablo. Pablo, qual é a música? Eu gostei dele. Agora o Drogba era, só favonice, né, meu? Tava na cara. Já imaginava que não ia dar em nada isso daí. Mas ruim pra ele, né, Benja? Nesse caso eu não guardei expectativa, viu, Benja? Ah, mas esse é o negócio. Vai na minha. Alguém gemeu aí, hein, velho? Eu vou te falar, conversei com dois, três jogadores do Corinthians aí semana passada e os caras falam a mesma coisa, que o ambiente no Corinthians, no futebol esse ano, é muito bom. Eles usam o termo que é um ambiente que tá leve. diferente do ambiente do segundo semestre do ano passado. Verdade. Então, os jogadores se dão bem. Gostam do técnico. Os caras gostam do Carille, tá certo? É bom pra Carille. O dinheiro tá pingando na conta. Então, cara, vai saber. Lógico, tá longe de ser, olha, aquele time do Corinthians encheu os olhos. Cara, mas se você pega um time, consegue acertar ali, meio montadinho, um ambiente bom, ué, por que não? Quem sabe? O cara, ele só tem jogador de qualidade, meu. Só. Muita qualidade. Mas é o Jimmy Soler. Qualidade. Aí é o Jimmy Soler. Jimmy aqui, ó. Ô, amigão. Eu. Pegou. Oi, diga, mano. E com relação à Copa do Brasil, mano, você acha que qual que vai ser o desempenho do Corinthians aí? Porque na minha visão, esses caras aí que estão jogando essa Copa do Brasil, é até entrar os times que estão na Libertadores, o time mais forte que nós temos aí dos times aí que a gente pode talvez apontar hoje, na minha visão, é o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro tá com um timaço do meio pra frente ali. Mas aí, sem contar os times que estão na Libertadores, que aí você tem Santos, Palmeiras, Flamengo, Atlético, enfim, vem essa tropa toda daqui a pouco também nas oitavas de final. Mas até então, desses times que você tá avaliando aí, Corinthians, São Paulo, Vasco, Fluminense, Sport, Inter, quem que você acha que pode surpreender aí? Ah, mano, tá tranquilo mesmo em relação a esses times aí. Se você for observar, analisar, todos estão abaixo do Corinthians, né? É perigoso essa questão aí de um jogo só. Eu acho muito perigoso, por isso tem que ir lá, jogar com imponência, né? Se opor ao adversário, que senão pode ser que perca o jogo, meu. Agora, fora isso, acho que tá tranquilo, não tá? Realmente tem razão, não tá difícil, não. Passar o carro mesmo geral, mano. Ei. Quer mandar um abraço pra alguém? Um abraço pro carinho. Cara, mandar um abraço pra vocês aí, eu realmente tô emocionado aí pra caramba, tô tremendo aqui, minha esposa tá do meu lado aqui desse... Calma. Segura o homem aí, dona Encrenca. Calma. Nacionais aí, o Domênico, apesar de ser palmeirense, eu gosto dele pra caramba. Obrigado. Nacional. Obrigado. E aí, palmeirense também, então. Beijo. É muito bom mesmo. Rude aí, todos vocês aí são pagáveis, como diz o RG. É isso aí, Lênin. Boa. Bom que vamos, mano. Obrigado aí pela audiência, tá, meu? Valeu, eu que agradeço aí, muito obrigado, uma boa noite aí pra vocês. Obrigado, igualmente. Você também, velho, boa chuva. Aí. Valeu, parça. Agora é o terceiro ouvinte, é o momento, tá chovendo mesmo. Se não for santista, eu vou distribuir porrada aqui. LG, você que é meio Maju, é tudo chuva aqui? Sim. Maju. Hoje é Maju do estádio. É o homenzinho do tempo do estádio? Às 21 horas, promete. Ó, o Sombra. Desculpa atrapalhar aí o programa, tem um cronograma. Cláudio Azedão, você não atrapalha, você só cresce no programa. Tá com a que vinheta. Você é incompreendido pelo Domênico. Evidente. É um trouxa. Faz parte, né? Trouxa, é isso que ele é. O Einstein também não era compreendido aqui, no tempo vocês dele. Vocês têm medo dele. É, vocês dão moral. Ah, é brincadeira. A verdade é que vocês criaram um monstro. Exatamente. Quem vai ser o campeão paulista? Criaram um monstro. Mas você tá também nessa aí, que não, mas você tá com medo. Não, opinião cara, deles, véio. Vai intimidar agora. Você tá amarelando, é militante agora. Ô, não cospe não, não, você tá com os pinos no domínio. Quem tá voando alto aqui, pô? Não fala alto comigo, não. Quem tá voando? O Sombra. Eu não pipoco, não. Sombra imparcial. Meu tímpano é que sofre aqui nessa briga. O Sombra, quem que vai ser campeão paulista de 2017? Bom, primeiro quer dizer que você não mete medo em ninguém. Segundo lugar é Santos. É isso aí, você foi através de argumentos fortes, dados. Você tá com a vinheta do plantão aí da Globo? Plantão da Glóbulo? Te atrapalha aí. Aí, rapaz. Que é isso? Tem uma informação importante. Você pediu vinheta? Ela veio naturalmente. Manda. Se o próximo ouvinte não for santista, eu vou distribuir porrada nesse estúdio. Não sei, vamos fazer isso. Se o próximo não for santista, você vai embora. Beleza? Beleza, é melhor. Você vai embora. Eu vou embora. Você deixa todo mundo feliz. Eu vou riscar todo o seu carro lá embaixo, moleque. Você disse que eu te arrebento. Eu te quebro. Não, sem violência. Eu tô junto. Sem violência, Domênico. Sem violência, o Cássio. Domênico. Riscar o Cássio. Você precisa ser mais dócil. É evidente, pô. Vamos castrar o Domênico. Aqui não, Azedão. Você não bota medo nem no Salsicha, nem no Scooby-Doo. Fala que você vai castrar já. Quem vai ser campeão da Libertadores? O cara vai riscar o carro. Último ouvinte do momento, sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ó, Domênico, que imparcial, RG. Quem vai ser campeão paulista? Santos. Aí, tá vendo? Imparcial? Como se o RG falar o contrário? Alô? Alô? Quem fala? Ô, Domênico, é o Márcio. Márcio? Isso. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, você, Domênico? Bom, Márcio, o que é o nome completo? Márcio Rogério. Falco. Falco? S-A-L-C-O. Falco. É o do Super Bowl, não é? Não, Falco. Lá é o Falcons. É, e... imagina o saco é com L no meio. Falco. Falco. E você tem quantos anos? 4.9. 4.9, RG. Ele lembra a situação do meu carro, viu, Dudu? É, situação... Meu calhambeque, tirei da oficina hoje. Lembra? Ah. É, tirei. Ele tá bem macio, viu? Ah. Tá bem macio. Ah, sensacional! Não tinha entendido a piada, não tinha entendido. Acho que não tinha, não! É, ele esqueceu o nome, Dudu. Esqueceu o nome dele, esqueceu o nome. O Domênio ficou buscando o nome na memória. Ele cometeu assim, uma piada. É, porque ele ficou pensando, qual é o nome do cara? Mas foi espetacular, tinha que ganhar nota 10. É, foi. Trairagem, mano. Ou não foi? Não. Não, tá certo. O que tá certo? Nada. Nada o quê? O Rudy ficou sentindo agora. Tá com medo, velho. O Rudy tá com medo. Não, muito pelo contrário. Ô, velhinho, e o bairro? O barro. Se for fazer o barro, usa o frigô, hein? O barro. Manda. O barro é aclimação. Ah. Oh, aclimação, rapaz. Pô, bairro fantástico. Eu morei na Lins de Vasconcelos, lá embaixo. Tinha aquele sanduicheirinho lá. Tinha não, tem ainda lá. Tem ainda? Tem. Eu ia no Autorama ali. E bairro... Viado! Quem anda de Autorama? É Autorama que eu conheço era onde as bimbas se pegavam lá no Ibirapuera. É Speed Place. Mas ou Sombra, que ia também. Ah, nossa, tá falando Autorama de cor de carrinho. Ô Sombra. Estamos se soltando aí. Mas quem é que fica enjoado com o carrinho aqui? E a Aclimação é bairro dos artistas, grandes artistas. Ah, é? Os Gêmeos. Sabe os Gêmeos? O Opositivo. Os Gêmeos são da Aclimação. Olha que credibilidade forte lá na Aclimação, hein? Pandolfo. Aí você foi lembrar. Credibilidade forte de artista na Aclimação. Né? Então você não conhece os Gêmeos, amigo, porque no mundo inteiro eles são... Os caras conhecidos, falou. Marina Pandolfo, Eles vão abrir o Super Bowl. Aí entra o que o Mota fala. Eles vão abrir o Super Bowl. Só imita. É. Eles vão abrir o Super Bowl ano que vem. Falta o conteúdo. É, lê um jornal de vez em quando. Não é irônico, é falta de conhecimento, porque os caras são conhecidos mundialmente. Não, mas eu estou falando que vão abrir o Super Bowl. Quem tá mais errado? O Rudy de não conhecer o Gêmeos ou o Benja de não conhecer a Ludmilla? Impresso, olha aí. Não, pode falar, você tá uma brincadeira. Comparação horrível. Não dá nem pra botar na mesma frase. Não, mas é conhecimento popular. É, cultura pop, né? Não sabe, né? Se você perguntar hoje pra qualquer moleque, vai falar Ludmilla. Eu acho que a Ludmilla merece a nossa homenagem. Qualquer um vai falar Ludmilla. Merece a homenagem? Ah, eu acho. Ah, se tiver que prestar homenagem, é. Você acha ela bonita? Consegui, barato. Nota. Truco. Conseguiu. Qual que é o time aí? 6. Que é o palestra. Ah, vai embora, então. Nós. Vai, seu otário. Sobe daqui. Não, vai embora, não. Pode ir embora daqui. Vai embora, seu trouxa. Vai o quê? Tchau, Zedão. Tchau, Zedão. Não esquece de limpar a fralda, ô trouxa. Oi, não esbarra na avó, não, velho. Ela tá sem calcinha. Ô, velhinho, ao que tudo indica aí, o Borja foi contratado, hein? Gostou? O gato de Borja. E foi contratado, é lindo, Domênico. É nós agora. É, agora o bicho pega, hein? Sem pra ninguém. E o Lolo, você viu? Eu mostrei pro Lolo no Orkut. Você mostrou pro Lolo? E o que ele achou? Não, o Orkut da patrocinadeira. Que Orkut? Não existe mais Orkut. Patrocinadeira, patrocinadora. Não tem mais Orkut. Ah, não, o Twitter, hein? Ela sinalizou o Palmeiras e botou, e aí? É, mas é uma brincadeira. Vamos renovar? O Palmeiras parece que já renovou. Aí o Palmeiras foi e falou, vamos. O maior contrato aí dos times aí do Brasil, hein? É, 3 anos, não é? 200 milhões, é isso? Quanto? Já era. 2, né? Em 3 anos. Será que ela vai anunciar amanhã? 2 anos também. Na hora que renovou. É. Agora o Palmeiras contratou, não é? É o pacote. Mas eu acho que ela vai dar uma forcinha. É, também acho. O Guerra, apresentou o Guerra foi ela. Mas ela falou que ela não ia colocar mais a mão no bolso pra comprar ninguém. Mas aí, mano. Ela tinha colaborado diretamente na bolsa, mano. Ela falou que ela tinha colaborado com 6 contratações pro Palmeiras e que, segundo ela, ela não faria nenhum tipo de aporte na contratação. Mas indiretamente contratou, né, mano? Porque é o dinheiro do patrocínio que vai pagar o cara, né? Outra informação, o Dudu também já... Ah, é o Palmeiras, né? Acabou renovando por mais 2 anos, vai até 2020, não é isso? Era até 18, vai até 20. Vai até 20. Prorrogou o contrato também. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês, a maior contratação realmente do time do Palmeiras, no meu modo de entender, mano, é a permanência de... 99,9% do elenco. Saiu um, só um. Sim. Saiu o Gabriel Jesus. Então, praticamente, você mantém o esqueleto dorsal da equipe. Mas era o Jesus, né? Falar só. Do time que foi campeão. Não, então, é um dos melhores, né? Não é que é só. Um dos melhores jogadores do elenco, né? Dos 11, né? Mas é evidente que se você deixar o esqueleto... Você já foi embora, não começa. Ele foi embora, ele voltou pra falar evidente. Foi embora. É o Benji que tá imitando. Entendeu? Então você tem... Isso pra mim vale mais do que qualquer contratação, mano. E aí você traz mais peças pra repor esse elenco, que já é um time vencedor, né? O time que foi o atual campeão brasileiro. Você tem Guerra, você trouxe aí... O Palmeiras trouxe aí o Borja, o Felipe Melo, não é verdade? Que são jogadores que chegam pra jogar, né? Sim. Então a coisa começa a ficar com um formato de um time, com um elenco muito legal. E o Felipe de Melo já é a camisa mais vendida, banco, viu? É, né? O sofá, né? É. Né, vovó? É um sofá. É a camisa mais vendida já do Felipe, Copa, sabia, Lulu? Copa, cozinha. É sofá e tudo lá, né? É. Você gostou das contratações? Eu nem te perguntei aí, Felipe Melo, Guerra. Ficou lindo, Domênio. Bacana, né? Agora tá bacaníssimo. Só precisa pegar agora entrosamento aí. E você acredita no Eduardo Batista? Eu acredito. Acho que agora o cara engrena também? O cara vai engrenar, o cara é jovem, vai engrenar. Tem que dar espaço. Um plantel desse, né, velho? O cara não pode, né, velho? Tem que dar espaço pros mais jovens também. É. Quem sabe, né, não dá certo. Tem que prestar tá tudo pro Palmeiras esse ano, hein, Domingo? O Raquel Marques, o Eriquinho. É, o favoritismo realmente vem em tudo. Em todas as competições, lado, né? Em todas. Ah, já vai entrar no Libertadores voando. Vira o favorito pra tentar a conquista, né? Qual é o primeiro jogo do Palmeiras? Quando que é? Libertadores é março. É março. É março só. Mas vocês não acham que o técnico já... do Palmeiras agora deve estar fazendo cocô mole? Porque, Porque agora com a chegada do Borja, Domênico Gatto, agora não tem mais desculpa. Se ele tinha qualquer tipo de desculpa pra falar a respeito do elenco, mas não tinha, ele podia, não, então, é, mas mesmo que ele tivesse algum tipo de, eu não tenho centroavante. Gabriel saiu. Sabe, não tem um centroavante. Com a chegada do Borja, acabou o problema. Todo mundo acabou, tá lá, né, mano? Tem todos os jogadores. Você não tem posições fracas e pontos vulneráveis no time? Não tem. Porque agora tem. Cabe a ele colocar esse time pra jogar, mas véio. Se ele tiver assim, é bom que ele saia mesmo, porque tem que estar com... Não, mas é verdade, o Mano falou tudo aqui. Não, mas tem que estar alegre, não com medo, né? Não, mas tem uma pressão, tem. Sim, mas tem que levar isso do jeito bom. Não é que ele não tá alegre, mas imagina a pressão pra cima do cara agora, porque cabe a ele, Domênico Gatto, fazer o time jogar, a mais ninguém. Não cabe ao presidente, não cabe a dona financeira, né? Não cabe a torcida, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Há 3 anos atrás, o meio de campo era Rony, Felipe Menezes, Wesley... Slip Menezes, era esse era o time. Caio Mancha, Vinícius Sem Freio. Tá certo. Quer mandar abraço aqui? Nós chegamos no final do programa aqui, meu velho. Eu quero mandar um abraço, sim, Domênico. Mandar um abraço a todos vocês aí. É um prazer imenso falar com todos. Boa, velhinho. Eu costumo ligar de manhã pra falar com o nosso amigo aí de manhã, na Energia na Veia. Silvio Ribeiro. É bem mais fácil do que falar com vocês, viu? Porque eu tento a tempo falar com vocês. Ainda bem, conseguiu agora. Consegui. Não desista nunca. É isso aí. Prazer é nosso, meu. Obrigado aí pela audiência. E, ô mano. Oi. Deixa eu fazer aquele merchanzinho aí. Manda ver. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você levou pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Isso aqui é fera, hein? Esquecendo, né? Parabéns a vocês todos aí pelos 18 anos. Obrigado. Obrigado, hein? Valeu. Primeiro, hein? Você vai no happy hour, velho. Você vai no happy hour do destaque? Veio pra agregar mais aí. Obrigado. Ficou legal. Valeu. Show de bola. Olá. Valeu, cara. Obrigado. Um abraço, Sombra. Não sei se ele vai no, valeu, vai no happy hour. Eu tava meio fora, tava viajando esse dia, não tô a par do que seria. Nós faremos o happy hour do Estádio 97, o Estádio 97 ao vivo, dia 16 de fevereiro. Para começar as comemorações de 18 anos do estádio, vai ser na Audio Club, a gente vai fazer no dia 16, na semana que vem, fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, ali na Barra Funda, perto do Palmeiras. Nós vamos tomar até táxi. Tudo. É. E quem disser parabéns Estádio 97 pelos 18 anos, ganha direito de ir no happy hour com o acompanhante. Ah, eu vou ter aí, sim. Pode, mas não ser pode pedido furar, ou pedido, né? É, não vai dar mancada, parabéns, hein? Já falou. Então é isso aí, velho. Então tá bom. A gente se vê lá. Oi? Horário. Qual vai ser o horário? Horário do programa, das 5h30 às 8h. Pernoite, vai ser pernoite. É, depois a coisa se estica um pouco, né? É geralmente. Depois é que pra carregar o RG de lá é complicado. Como que você vai lá no dia e dá seu nome? Que dia que é?

sexta-feira, Alok, ao vivo na indústria. Ingressos antecipados, clubedoingresso.com. Informações 3611-3121 ou easy.com.br. Agora na energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Boa noite de terça-feira. A partir de agora, o melhor da House Music. Marina Diniz por aqui junto com a gente. E aí, Má? Oi, Ju. Feliz 2017. Tô pra você também. Primeiro programa ao vivo do ano? Primeiro programa ao vivo. Finalmente voltei. Tava viajando? Tava viajando, aí tem uma... Fiquei um pouco gripada, agora tô de volta. Vamos com tudo esse ano. Vamos lá, e seu set hoje? Então, eu trouxe algumas novidades que eu escutei fora e também vou misturar com alguns clássicos e uns rehashes. Muito bem, então. Marina Diniz, da Energia 97. No ar, ela até as 9 da noite. Vamos. Night Sessions. Love you better than I can. supposed to be. I'm stuck. Does it get easier? Thank you. Thank you.